bola vai rolar. E a Tupi vai dar um show de emoção. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Eu, você e o rádio. Abraçando a todas as mamães da família Tupi nesse dia tão especial. Um beijo no coração de cada mãe. Muito carinho para todas elas. Eu vou abraçar aqui em especial a minha mãe, a Dona Francisca. Está lá em Nova Iguaçu acompanhando aqui a transmissão da Super Rádio Tupi. E por extensão, abraço a mãe de todos os nossos companheiros da querida família Tupi. Então um beijo para todas as mamães nesse domingo especial, Dia das Mães. É todo dia Dia da Mãe, mas hoje é o dia especial para se comemorar. Beto Júnior, rapidinho, um resumo do que pode ser Botafogo e Nova Iguaçu, valendo vaga para a final da Taça Rio, Beto. Boa noite, comentarista que vai além das quatro linhas. Beto Júnior. Boa noite, Odilon. Boa noite, família Tupi. Exatamente, cara. Eu acho que é um jogo importantíssimo pro Botafogo mostrar pra sua torcida que tem uma cara, que tem um estilo para encarar a Série B. E eu tô apostando mais ainda, Odilon, é para ver o futebol do Pedro Castro. Me parece que dessas contratações do Botafogo, é um atleta que pode entregar mais e pode elevar o nível desse meio campo. Então vamos observar se o Pedro Castro agora jogando um pouco mais adiantado com o Friso e o Romildo fazendo ali a volância, se ele vai encostar de fato nos atacantes, porque tá faltando isso no Botafogo, que o meio campo chegue mais perto do ataque e não deixe Matheus Nascimento, Marco Antônio ou qualquer desses atacantes isolados. Vamos aguardar, Odilon. Valeu, Beto Júnior, comentarista que vai além das quatro linhas, a bola vai rolar aqui no estádio Nilton Santos. Saída nesse primeiro tempo é do time do Nova Iguaçu, o Laranjão da Baixada, que vai atacar para a direita. O gol da linha férrea aqui no estádio Nilton Santos, a estação olímpica do Engenho de Dentro. Vai rolar a bola, você ligado na Super Rádio Tupi, na mesa de áudio Vinícius Vital, central técnica do Anderson Almeida, supervisão de operações do Maciel Amaral, apoio técnico do Vitor Brits aqui no estádio Nilton Santos, Michael Gorrilhas, Gabriel Gelelu e Núbia Muniz, supervisão de externas do Edson Almeida, o Edinho, o coordenador técnico é o Márcio Barros, na informática, Elvis Pedrosa, Alan Barbosa e também a galera do Washington Basílio, na web, o Bruno Gentilho, Matheus Emanuel, Bárbara Melo, na produção, o nosso querido Vitor Rocha, nos transmissores, Jorge Félix e Jorge Bernardini. Daqui a pouco, logo após o futebol, tem o Rolando a Bola com Bruno Cantarelli e o Rubem Leão. Vai rolar a bola, vai começar o jogo aqui no estádio Nilton Santos, meus amigos do Brasil, galera que se liga na Super Rádio Tupi, você também já pode mandar a sua mensagem, 980-18-88-80, vai autorizar o árbitro do jogo, o Alex Gomes Stefano, vai rolar na bola, saída do Nova Iguaçu, autoriza a bola, rola e a gente deixa ela rolar. A bola vai rolando e a Tupi comanda o futebol. Bola rolando, galera, começa o jogo, vale vaga para a final da Taça Rio e agora já tem a primeira falta nos instantes iniciais, hein, Thiago Veras? Verdade, mal começou o jogo, o Varley chegou fazendo a falta no adversário, tá 0-0 no Nilton Santos, placar assim, saúde. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção, chega a equipe do Botafogo, se defendendo lá pelo setor de direita, na parada tinha o Canu, ele faz o passe mais à frente, Fogão vem para o ataque, altíssima velocidade, pela direita, atenção, invasão de área, Marco Antônio preparou cruzamento pra ninguém. Chega a primeira zaga do Nova Iguaçu, tira, dá um bico, põe pra frente, a bola tá viva. Briga ali o Matheus Friso na chegada da equipe do Nova Iguaçu, brigando pela posse de bola. Opa! É falta! E perigosa, entrou com maldade lá o Luan Lúcio, hein, Thiago Veras? É, na minha visão, Dilon, ele acabou perdendo o tempo da bola pra fazer o corte e acabou de uma forma mais forte, acertando realmente o Paulo Vitor. Mas eu não via uma maldade, né, no camisa 11 do Nova Iguaçu, até por isso o árbitro não acabou aplicando o cartão amarelo. A falta é pelo lado esquerdo, Matheus Friso, perna e canhota, Marco Antônio, perna direita, dois na barreira, vem bola na área, 0-0, placar, calma. Friso e Marco Antônio, atenção galera, alvinegra pode ser agora pro Botafogo, só a vitória interessa para se classificar. Atenção galera, alvinegra, vem comigo, Friso, chuveirou na área, a bola passa para você, Thiago Veras. Nem para mim, nem para nenhum atacante do Botafogo, nem para ninguém do Botafogo que estava na área do Nova Iguaçu. E nem para a zaga do Nova Iguaçu, Odilon. Direto é sim para a linha de fundo, só o tiro de meta, 0-0, placar extra hiper. Que bizarro isso, hein, Beto Júnior? Que jogada é essa? O cara desperdiça uma falta dessa tão importante para fazer o gol, Beto. Verdade, Odilon. Começa o jogo já com algumas bizarrices. Espero que isso não se mantenha aí, que o Botafogo se ajuste, porque essa oportunidade desperdiçada de uma forma bizonha, inacreditável. Vamos botar na conta do início do jogo, tá todo mundo frio ainda, Odilon. Tá bom, então. Vem o jogo. Domina o Nova Iguaçu, tentava descer pela direita, vinha o Digão, fez o passe, aí chega a defesa da equipe do Botafogo. Rola a bola aqui pela direita, Marco Antônio, rola mais à frente, se apresenta lá na chegada o Pedro Castro, ele tentou fazer a conexão, mas a bola sai para a linha de lateral. Lance manual para o Botafogo aqui pela esquerda de ataque. A bola dominada, manual já cobrado, bota no terreno lá o Matheus Frizzo, ele faz a inversão, chega lá Canu, domina, põe no terreno, sai jogando para a equipe do Botafogo, ainda ele dentro do círculo central, faz ali a ultrapassagem da metade do campo, rola a bola outra vez até Canu, Canu com ela, domina, cutuca para Souza, Souza vem trazendo o jogo agora pela esquerda, abre o jogo aqui na chegada do Marco Antônio, ele busca o jogo, faz a inversão lá na metade do campo, aí pediu ali a aproximação de alguém, chega o Souza, o zagueirão do Botafogo faz a rolada lá pelo direito, faz o passe até o Varley, Varley domina, estica demais, tentou, passe na frente, era pro Matheus Nascimento, o Botafogo tem a posse de bola ainda, depois do corte do Nova Iguaçu, pega a sobra, o Souza lá atrás na metade do campo, rola a bola aqui pela esquerda, Marco Antônio tentou chegar, aí ele fez o passe errado, consegue se recuperar, a posse de bola ainda é do Botafogo, com o Souza que sai jogando, ele deixa para o Canu lá pela direita, tentando fazer ali a passagem da equipe do Botafogo para o ataque, ainda na intermediária, ainda no campo de ataque, Canu pede ali para alguém para frente, aí rolando a bola lá pela direita, aí o toque para o Varley, aí chegando lá o time do Botafogo, boa bola, atenção, a bola é batida, Ronald. Fala sério, Thiago Veras. É, o Ronald começou a jogada individual com velocidade, baixou a linha pela direita e serviu Pedro Castro, que invadiu a área e tentou um cruzamento, mas sem olhar. Ele não viu a posição do Matheus Nascimento, a bola passou por todo mundo e ficou com o Nova Iguaçu. 0-0, placar assim, saúde. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Lembrando para você que mais cedo no Maracanã, o Evaldo José contou a história da vitória do Fluminense 3-1 sobre a Portuguesa. Teremos Fla-Flu na final do Campeonato Carioca. Você ligado aqui na Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. Segue o jogo. 4 minutos de bola rodando nessa primeira etapa aqui no estádio Nilton Santos. Nova Iguaçu vem para o ataque, domina Luan Lúcio, ele tenta chegar pela beirada e consegue lateral, manual para a equipe do Nova Iguaçu no campo de defesa. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia, na loja e no Clube Extra. E se achar preço menor, cobrimos no caixa. É o desafio mais barato extra. Aqui Tupi, a Super Rádio do Brasil, a rádio líder do futebol, vem ali na tentativa de saída, a equipe do Botafogo, só que aí foi interceptado na metade do caminho. Você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp, eu quero ouvi-lo aqui na Rádio Tupi, 980-18-88-80, fique famoso, fale aqui na Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. Deixa eu abraçar aqui o Isaías e o Alex, no Portão Norte 2, aqui do estádio Nilton Santos, estão sempre ligados aqui na Super Rádio Tupi. Obrigado aí pelo carinho, viu, Isaías? Obrigado aí, Alex. Um abraço pra você, essa galera do Botafogo, sempre curtindo aqui a Super Rádio do Brasil. Sai pro jogo a equipe do Botafogo na tentativa de chegada lá, o André Santos. Aí ele recua para o goleiro Luiz Henrique. Luiz Henrique fica enrolado na saída de bola. O jogador do Botafogo, que era exatamente o Pedro Castro, aperta a saída de bola. Aí o Botafogo recupera a bola pelo setor de direita, rola no meio. Matheus Frizzo vem com ela, vai tentando fazer a condução do lance. Ainda o Frizzo rolando a bola, preparação do Frizzo, mandando mais à frente, era para o Matheus Nascimento, corta a zaga da equipe do Nova Iguaçu, tenta dominar no meio de campo o Anderson Kinzel, aí tentou fazer a parada, a bola volta com o Botafogo, mas cheio de falta lá com o Marco Antônio, o jogo está parado, hein, Thiago Veras? É, acertou o árbitro, realmente houve a falta de ataque do Botafogo nesse lance, campo de defesa da equipe do Nova Iguaçu, 0-0, placar calma. São 18 horas e 6 minutos, 6:06, Vírio Clóvis Monteiro, a hora da coincidência, a hora certa, Tupi. Se ligue aí no tempo que o jogo tem. O sinal eletrônico mais bonito e famoso do rádio do Brasil, acionado pelo Vinícius Vital, marca 6 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, primeiro ato de espetáculo aqui no Nilton Santos. Placar da semifinal da Taça Rio é esse: Botafogo 0 Nova Iguaçu também zero. Tupi, o show do futebol. Super Rádio do Brasil, olha o fogão lá pela direita, no cruzamento feito pra dentro da área, tira de cabeça, aparece lá o Digão pra cortar, a bola tá viva, Matheus Nascimento também chega, reclama de falta, o árbitro tá marcando o quê? Lateral sobra o Botafogo, né, Thiago? É, lateral, não foi falta, não. E as melhores jogadas sempre pela direita com a velocidade do Ronaldinho de longo. E agora, é reversão do lateral. Do lateral do Varley é brincadeira, hein? Vou te contar um negócio. Reverter lateral em tempos de anos de 2021 no futebol, complicado, hein, Beto Júnior? Aqui Tupi, a Super Rádio do Brasil. Quem compara, vem pra Tim, venha ser Tim Pré-Top. 8 GB e WhatsApp incluído. Tim mais vantagens e bônus em todas as recargas. Na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Eu giro o plantão Tupi de Esportes. Alô, Vinícius Gama. Odilon, no Campeonato Mineiro Independência, o América se classificou para a decisão, venceu o Cruzeiro por 3-1. Final do Mineiro, Atlético e América, informando o Rio de Prêmios. Lá em Minas Gerais, portanto, o Galo vai enfrentar o Coelho, Galo e Coelho na final do Campeonato Mineiro, a bola volta outra vez lá pela direita na tentativa de saída, sai pro jogo, rola a bola e a bola sai para a linha de lateral. Saúde é assim que se faz, mais de 1000 médicos credenciados, assim saúde. 2102-5555. Vamos então ao Beto Júnior, comentarista que vai além das quatro linhas, e a palhinha do jogo aos 8 minutos dessa primeira etapa, Beto. Então, Odilon, acho que o Botafogo tá tentando forçar por dentro, né, jogadas com o Matheus Frizo, com o Castro também. E ali por dentro tá congestionado, né? Quando ele abre o jogo, também não tá conseguindo colocar essa bola na área com mais facilidade. De novo, fala, João. Não, pode completar aqui. De novo, com a jogada por dentro, né? Então, eu acho que o Botafogo tem que tentar agora coordenar essas jogadas, de repente, triangulando pelos lados. O Matheus Nascimento, ele naturalmente, ele cai para um lado para o outro. Tem o Marco Antônio também e o Ronald, que fez uma boa jogada anteriormente, só que ela acabou sendo mal concluída pelo Pedro Castro. Abrir mais esse jogo, porque o Nova Iguaçu tá na dele. Ele congestiona tudo ali na frente da área, coloca ali duas linhas na frente. E o Botafogo tenta forçar com o Frizo e com o próprio Matheus e com o próprio Pedro Castro, que tem bom passe. Essa bola por dentro ali vai facilitar a defesa do Nova Iguaçu. Pro Nova Iguaçu tá tudo tranquilo. Eles não vão ficar se expondo. Então o Botafogo tem que arrumar uma estratégia com esses dois pontinhos que tem mais habilidade para abrir a defesa do Nova Iguaçu, se quiser abrir o placar, Odilon. É isso, abraçando o meu amigo doutor Leonardo Branco, tá sempre curtindo aqui a Super Rádio Tupi, é debatedor do programa do Francisco Barbosa. Leonardo Branco, cuidado, coração, olha esse Botafogo, doutor Leonardo, a bola volta, outra vez no campo de ataque, o Nova Iguaçu tenta em velocidade com o Luan Lúcio aqui pela direita, ele toca na bola e a bola vai para a linha de fundo, é só tiro de meta para a cobrança do goleiro Douglas Borges. Quem compara vem para Tim, venha ser Tim pré-top, 8 GB e WhatsApp incluído, Tim mais vantagens e bônus em todas as recargas, aqui na Tupi. O futebol tem muito mais emoção. Essa galera bacana que curte aqui a Super Rádio do Brasil, obrigado pelo carinho, todo mundo curtindo a gente. Anunciando, galera, que nesta terça-feira tem bola rolando, tem a vez do Flamengo na Libertadores da América. Olha lá, o Botafogo vem pra área, mas aí houve o corte da zaga e é escanteio para o Fogão. É o, daqui a pouco vou falar do jogo do Mengão contra a União La Calera, é a Copa Libertadores, tudo pra você aqui na Super Rádio Tupi. Agora arruma a casa do Fogão, porque vem lance perigoso lá pela direita, Thiago Veras. É, o último toque foi do Nova Iguaçu, a bola recuada para o goleiro que não conseguiu evitar. Escanteio lado direito, Varley vai fazer a cobrança, tá 0-0, placar Calmã. Varley vai para o escanteio, lado direito, cobrou curtinho, pediu apoio, ele rola a bola, Marco Antônio tá pelo bico direito da grande área, clareou, perna direita, bateu a bola, explodiu na zaga, voltou pro Varley, no repique, a bola tirada, saiu de novo, é outro escanteio para a equipe do Botafogo, e o Varley vai pra cobrança de novo, Thiago Veras. É, ele pegou mal, conclusão já no interior da grande área, dessa vez a reclamação do goleiro e de alguns jogadores do Nova Iguaçu que a bola não teria saído. Daqui não ficou muito claro, mas é escanteio que o Varley cobra de novo pela direita. Varley para novo, escanteio, levantou na boca do gol. Que é isso? Fala aí, Thiago, eu me recuso a falar sobre isso. Caramba. Tem certeza, sobrou pra mim, né? Caraca, o seguinte, o cara não primeiro, sabe cobrar escanteio, amigo. É, primeiro ele não cobrou direito o lateral, foi revertido. Agora no escanteio ele escorregou e a bola saiu direto pra linha de fundo. Nosso Varley começou bem o jogo, hein, Odilon? É, tem que fazer aí um descarrego, alguma coisa, porque o negócio tá complicado pro lado dele. São 6:11, hora certa, Tupi, se liga aí no tempo. marcador que o jogo tem. Campeonato Carioca no Engenhão. Decorridos 11 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, primeiro ato de espetáculo. Placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo 0 Nova Iguaçu também 0. Pique do seu coração, no embalo da sua emoção, anunciando pra terça-feira, galera, Copa Libertadores da América, 9:30 da noite, em Valparaíso, lá no Chile, tem Flamengo e União La Calera, com o fenômeno do rádio brasileiro. José Carlos Araújo. Ao lado dele, a todo instante, a palhinha do Apolinho. Super craques da Tupi, Wagner Menezes e Marcos Coelho, e também o Marco Vasconcelos na jogada. Tudo pra você com muita emoção no futebol. Líder de audiência, Flamengo líder do seu grupo, 9 pontos, está invicto, mais uma vitória, está classificado como primeiro do grupo. O Mengão está avassalador na Libertadores da América. Atenção, Nova Iguaçu ia para o ataque, aí o recuo lá atrás até o goleiro Douglas Borges. Ele chega lá dominando, sai tranquilo jogando com o Souza, ansioso pelo gol do seu time que ainda não saiu. Haja Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A bola volta a rolar outra vez aqui no estádio Nilton Santos, lá pela direita, Varley, boa bola para o Pedro Borges, deu uma trava, levantou no alto, a tentativa da cabeçada do Marco Antônio foi infeliz no lance, ele tocou, mas a bola só bate na cabeça dele, vai para a linha de fundo. É só tiro de meta e ponto final, hein, Thiago Veras? É, exatamente, o cruzamento foi forte, um pouco alto no segundo pau, não deu para a cabeçada perfeita do Marco Antônio, mas chega bem o Botafogo na velocidade com o Ronald pelo lado direito. Tá 0-0, placar extra, Hiper. Valeu, Thiago Veras, está sempre trazendo boas informações do Botafogo aqui na Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. A galera vai mandando recado, mandando sua mensagem no WhatsApp, no 980-18-8880. Você interage com a gente, o Ari Carvalho está lá na Espanha. Obrigado pelo carinho. O Diego Alves, meu amigo Diego Alves, curtindo a gente. Forte abraço. O André Fabiano, fotógrafo, repórter fotográfico. O André Fabiano, curtindo aqui sempre a Super Rádio Tupi. Obrigado pelo carinho dessa galera que curte a Super Rádio do Brasil, no FM 96,5, na internet, em todas as plataformas digitais, só da Super Rádio Tupi. O Botafogo se defende, opa, agora foi empurrado o jogador do Botafogo e houve falta em cima do Ronildo, o Wellington Campos. Isso aí, falta em cima do Ronildo, ele está ali, botou a mão no pescoço, aquela coisa toda, mas tá tudo bem com ele. 0-0 o placar, Médio Levison. Na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Já já eu vou ouvir a galera no WhatsApp da Tupi, no 980-18-8880. São 14 minutos nessa primeira etapa, até aqui 0-0. Resultado que não serve para o Botafogo. O Botafogo, nesse momento, está desclassificado, está sendo eliminado da Taça Rio. Tem que jogar para fazer gols e vencer o jogo e fazer a final com o Vasco da Gama na Taça Rio. A premiação, R$800 mil na Taça Rio. E mais, é claro, o título de campeão da Taça Rio. Então, não pode dar mole, é o prêmio de consolação no segundo turno do Campeonato Carioca. A bola volta outra vez na tentativa de chegada da equipe do Botafogo. Na metade do campo, se apresenta lá o jogador Souza. Aí ele vira no meio de campo, é Ronildo. Ele faz o jogo, Ronildo lá pela direita. Atenção, achou o Canu. Canu parou, prendeu, rolou, abriu lá para o Varley, voltou para o Canu. Aí o Canu tá apertado, deixando lá para o Varley. Ele vai ter que recuar tudo até o Souza no campo de defesa. No Rio, são 6:15. Hora certa, Tupi! Se liga aí no tempo que o jogo tem. Olha lá, a bola volta com o Botafogo. Chegou na área, Pedro Castro, ela bateu na trave! Na trave, na trave, na trave, na trave! Inacreditável gol que o Botafogo perde! Ô, Thiago Veras! É, o Pedro Castro chegando muito hoje no ataque, encostado ali com o Matheus Nascimento, passe nas costas da zaga. Pega de primeira, bola no ar, o goleiro tá saindo e ela explode. bode no travessão. Seria um belo gol do Botafogo, deu azar no lance o Pedro Castro. Bola no travessão, 0-0, placar assim, saúde. Valeu, Thiago Veras. Beto Júnior, como é perto uma oportunidade dessa, Betão? Não pode perder, Beto. Com certeza não pode perder, isso vem sendo uma tônica do Botafogo no campeonato, né? Cria algumas oportunidades, não consegue concluir no gol. Essa informação, o Thiago estava falando aqui, eu estava observando aqui, estava falando com ele também, o Pedro está muito na frente. O Marco Antônio está mais recuado, fechando o meio campo, e o Pedro Castro está jogando quase que como companheiro do Matheus Nascimento. Eu só consigo imaginar que a ideia do Chamusca é aproveitar a boa conclusão do Pedro Castro mais próximo da área. A gente viu agora essa bola no travessão. E então é a única solução, porque eu imagino dele, porque o Pedro é um jogador de meio campo, tem um bom passe vindo de trás. Ele colocou ele lá na frente. Se você olhar nas linhas aqui, tá Matheus Nascimento e Pedro Castro como os dois atacantes do time. Teve uma boa oportunidade agora. Acredito que a gente tem que observar mais para saber se essa inventada do Chamusca vai dar certo. Esse é o Beto Júnior, comentarista que vai além das quatro linhas, com 17 minutos dessa primeira etapa. Eu vou ao jornalismo da Tupi. O Lucas Araújo me chama. Alô, Lucas. Para que o Dilon, um assaltante foi preso agora há pouco depois de roubar uma loja de departamentos na estrada de Sepitiba, zona oeste do Rio. Muita atenção ao nosso ouvinte que está acompanhando a Super Rádio Tupi, principalmente que é morador de Sepitiba, porque nesse momento os agentes fazem um patrulhamento na região para encontrar outros bandidos que estavam participando da ação. Portanto, muita atenção nesse momento. É isso, então tem que ficar atento aí nessa região. O Lucas Araújo está acompanhando toda essa movimentação. Daqui a pouco ele volta com outras informações aqui na Super Rádio Tupi. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Sai jogando o time do Nova Iguaçu. Quem pega na bola é o Abuda. Abuda recupera o jogo, mete lá atrás até a chegada do jogador, que era o André Santos. André Santos na inversão, na chegada lá pela ponta canhota. Era pro Mezenga, tentou fazer o passe. Na chegada então do Rafinha. Rafinha foi apertado pela marcação. Ainda ele se enrola um pouco. Fez o passe, chegava Matheus Nascimento na tentativa de roubada de bola e na sequência houve a falta, o jogo está parado. Thiago Veras. Verdade, falta lá pela esquerda, já cobrada pelo Nova Iguaçu, 0-0, placar extra Iper. A bola volta outra vez na tentativa de chegada aqui pela direita, mas aí a zaga do Botafogo corta, domina, sai jogando o Marco Antônio pela direita ainda, ele rola a bola agora pela esquerda, aí faz o passe, aí vem chegando lá o jogador que era o Romildo. Romildo domina, aí domina, chega na metade do campo, vem lá Romildo outra vez, aí ele faz o passe, outra vez Romildo fazendo o jogo, aí mais à frente ainda, se apresenta lá o jogador Matheus Friso na metade do caminho, ultrapassa a divisória do gramado, tenta produzir um lance de efeito lá pela esquerda, tentando fazer a conexão do lance, rolando a bola lá pela canhota, atenção, bola solta, muito longa, e ela vai direto para a linha de fundo, e aliás, linha de lado é só lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança no seu campo de defesa. Drogarias Venâncio, quer garantir as melhores promoções sem sair de casa? Ligue 3095-1000 ou acesse venancio.com.br, que a gente vai até você. Na Tupi, o futebol tem muito mais emoção, galera. Na quarta-feira também tem Libertadores da América. Você ligado na Super Rádio Tupi, é a vez do Flusão entrar em ação e é claro, você vai curtir tudo na Super Rádio Tupi, aqui no Super Futebol, campeão de audiência. Tem Fluminense e União Santa Fé, aliás, Independiente Santa Fé, com o locutor de todas as torcidas. Ao lado dele, o cara que tem a manha. É o Aranha, o cara que tem a manha. Sérgio Guimarães e Marco Vasconcelos, o Timarço TT, o Timarço Tupi. Na jogada, vamos lá, Varley vai pra falta, hein, Thiago Veras? Isso, meia direita, Varley ou Friso? Friso na jogada, na cobrança, botou na cabeça do jogador do Nova Iguaçu. Fez a cobrança errada, a bola foi cortada, volta na metade do caminho, tinha lá o Romildo. Ele faz a inversão longa, longa, longa, longa, longa, tão longa que o jogador Marco Antônio não conseguiu fazer ali a jogada e ela sai para a linha de lateral em lance manual para a equipe do Nova Iguaçu fazer a cobrança no seu campo de defesa. Aqui Tupi, WhatsApp está na tela, 980188880. Fala, galera. Boa noite, Edilon Júnior, Cristiano Leite, Jardim da Viga, Nova Iguaçu, Bar do Ailton. Narra aí os gols do Fogão, vamos golear o Nova Iguaçu. Estou em Nova Iguaçu, mas sou Botafogo. Um abraço. Valeu, irmão, obrigado pelo carinho, galera também Nova Iguaçu, curtindo a Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. O jogo tá parado, é tempo para o comentarista falar no rádio. O jogo para no campo, comentarista fala no rádio. E o jogo, Beto Júnior? Então, o Botafogo toma as ações, mas muito desorganizado, essas mexidas do Chamusca na estrutura do time. não estão dando certo. Por exemplo, empurrar o Pedro Castro lá para ser um companheiro do Matheus Nascimento no ataque. Ah, será que está querendo aproveitar a boa conclusão para o gol, já que o Botafogo sofre com essas conclusões? O próprio Marco Antônio, Ronald, batem muito mal para o gol. O próprio Matheus Nascimento tem esse problema. Mas assim, desorganiza muito. Não seria o caso de adiantar mais o Friso, que tem o melhor passe aí do meio campo do Botafogo, que tem maior condição de chegar mais próximo, e deixar o Pedro na dele, porque nos jogos anteriores, não que seja nada maravilhoso, mas o Pedro Castro vinha se destacando, vindo de trás, batendo de fora da área, chegando de trás para bater, sendo um homem surpresa, e no jogo de hoje ele está muito enfiado lá na área. E a gente teve aquele lance que ele recebeu a bola do Marco Antônio e bateu no travessão. Só que eu acho que limita ele, não é a dele. De repente seria o caso de colocar cada um na sua. Eu imaginava, antes do jogo, jogaria o Romildo, o Friso e o Pedro Castro com o Marco Antônio, o Matheus Nascimento e o Ronald. Mas ele fez essa invertida, o Marco Antônio está mais atrás. E a gente quase não viu aquelas jogadas do Marco Antônio pela ponta, pegando nas costas do lateral, que ele faz isso muito bem, driblando e servindo para quem está vindo por dentro. Então, eu acho que tinha que ser mais conservador desse jeito. As mexidas que o Chamusca fez, essas mudanças de posição, eu acho que ficou meio bagunçado e a gente não está conseguindo ver no campo nenhum entendimento, e parece que os jogadores também não estão entendendo. Eu acho que bota cada um na sua, que é melhor inventar menos e dar uma sequência para cada um jogando na sua posição, Odilon. É isso, este é o Beto Júnior, comentarista que vai nas quatro linhas. Fala, Wellington. Então, a gente ficou aqui acompanhando o que estava dizendo o Marcelo Chamusca. Ele quer a bola em amplitude para os laterais, usando a rapidez pelas laterais. O Thiaguinho conhece bem o Marcelo Chamusca, pode fazer a tradução, informando o Drogaria Verâncio. Antes dele traduzir, o Wellington Campos, deixa eu trazer uma informação. Acabei de falar com o querido Marcelo Viana, diretor de competições da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Se o adversário do Vasco na final da Taça Rio for o Botafogo, as finais vão acontecer no domingo, 17 horas, e depois no outro sábado, às 16 horas. Portanto, se for o Botafogo. Isso. Se for Nova Iguaçu, ele ainda vai conversar para saber quando será a final da Taça Rio. E o Fla-Flu, os dois jogos aos sábados, 21:05, devido a Libertadores da América. Muito bem, portanto, são informações aí para os ouvintes ligados aqui na Super Rádio Tupi. Agora você consegue traduzir, Thiago Veras? O que o Wellington Campos falou? Bom, vou pegar uma carona no Beto Júnior no comentário. E mais ou menos o que a gente vê dos jogos do Botafogo, né? Que a gente não acompanha treino do Marcelo Chamusca. Como Matheus Nascimento e Pedro Castro estão mais à frente, a utilizar, né, os jogadores das laterais bem abertos para fazer esses cruzamentos constantes. Tentar aproveitar os dois homens mais de área hoje no quesito finalização. Acho que é isso. Muito bem, esse é o Thiago Veras, o tradutor de falas do adorador do Botafogo. São 6:24, hora certa. Tupi! Se liga aí no tempo que o jogo tem. Campeonato Carioca. No Nilton Santos. Decorrido em 20 minutos, 20 de bola rolando, agora 21 no relógio digital da Super Tupi. Placar do Super Futebol, semifinal da Taça Rio, você confere. Botafogo 0, Nova Iguaçu também 0. No pique do seu coração, no embalo da sua emoção. Agora o jogo tá parado aqui no Nilton Santos, e aí o jogador tá caído. Vamos ver o que vai acontecer agora. É o 9 que caiu ali, o Ian. Não é isso? É o número 9, dado na falta a favor da equipe do Nova Iguaçu, informando o Qualialto. A bola segue rolando uma outra vez, chega na metade do caminho, chega lá o André Santos, faz o passe. O time do Botafogo também, aliás, o Nova Iguaçu também não está conseguindo fazer nada. No primeiro jogo, empate 0-0, e aqui também está esse mesmo lenga-lenga, e esse empate dá a vaga para o Nova Iguaçu. Botafogo tem que vencer de qualquer maneira, Beto Júnior. Sim, Odilon, repete, por favor. O Botafogo tem que vencer de qualquer maneira, não pode ficar nesse lenga-lenga, né? Não, isso, independente de vaga na final de Taça Rio, que é uma coisa mais para ter um campeão, ter um finalista, mas pensando na Série B, que é o grande objetivo do Botafogo, essa vitória é primordial para dar confiança para os caras. E lógico, chegando na final contra o Vasco, repito, independente de campeão de Taça Rio, enfrentar o Vasco em duas oportunidades seria muito importante para dar confiança confiança e dar algum corpo de time pro Chamusca chegar na Série B, né? É isso, a bola volta. Vinha o Varley pela direita, mas aí ele reclamou de uma falta, só que o árbitro deu só lateral para a equipe do Nova Iguaçu no campo de defesa. WhatsApp da Tupi tá na tela, 980-18-88-80. Fala, galera. Salve, Odilon Júnior. Tudo bem, cara? Manda um abraço aqui pra gente aqui. Botafoguense de Iguaçuí no Espírito Santo, Marcelo Riva. Valeu, cara, abraço. Valeu, Marcelo, um abraço pra galera no Espírito Santo, curtindo a Super Rádio Tupi lá em Iguaçuí, até rimou. Um abraço pra essa rapaziada capixaba que ouve a Super Rádio Tupi, que chega em todos os rincões do Brasil através da internet. Você entrando no nosso site, no canal da Tupi no YouTube, caminhando lá para quase 700 mil inscritos, todo mundo curtindo a gente, no Facebook, no YouTube, no site, no aplicativo. É muita, muita plataforma pra você acompanhar a gente aqui no Rio de Janeiro, pelo FM 96,5, a Tupi, rádio líder no futebol, anunciando pra você, galera, na terça-feira tem bola rolando, Libertadores da América, tem Flamengo e União, La Calera, tem bola rolando, lá em Valparaíso, no Chile, tem o fenômeno do rádio brasileiro. Ao lado dele, a todo instante, a palinha do Apolinho. O garotinho que também é aniversariante do mês de maio, fez aniversário no último dia 7, na última sexta-feira. Um abraço para o garotinho José Carlos Araújo. Ontem, dia 8, também foi a vez do Pedro Augusto, o Romeiro de Aparecida. Tem muita gente que faz aniversário no mês de maio na Super Rádio Tupi. O Clóvis Monteiro também fez no dia 5 de maio. Caramba, é muita gente que faz aniversário na Super Rádio Tupi no mês de maio. Ainda tem mais gente ainda. Segue o baile. Todo mundo sai jogando. Aliás, o Botafogo sai jogando aqui na ponta esquerda. Rola a bola. Matheus Frizzo vem com ela. Aí fez o passe, entregando curtinho até o Souza. Trabalhando é pela esquerda. Agora ele vira o jogo lá para a direita. Aí parte para o ataque o Romildo. Romildo fez ali um giro. Deu uma travada no jogo. Trouxe para dentro do círculo central. Entregando outra vez ao Souza. Ele tenta produzir lance de ataque para o Botafogo. Meteu bola para o Matheus Nascimento. Lá na ponta direita. Atenção, entrando na área. Chegou o Pedro Castro. Rolou por baixo. Tira a zaga do Nova Iguaçu. Apertada a equipe da Baixada Fluminense. O time do Botafogo. Fogo chega dominando, aparece lá o jogador que é o Canu. Aí ele faz a rolada de bola, na tentativa então do Souza novamente, boa bola até Pedro Castro, se estica a zaga do Nova Iguaçu, corta e põe fora. É escanteio, Digão meteu pra linha de fundo, não quis saber de brincadeira. Escanteio que o Matheus Frizzo vai para a cobrança, vai mandar pra dentro da área, sem bola, tem bola rolando, são 25 agora, deixou ali sair o Frizzo, vai o Marco Antônio para a cobrança, vai mandar lá pra dentro da área, capricha Marco Antônio. A galera que é vibração preparou, levantou no primeiro pau, tira a zaga da equipe da Baixada Fluminense. A bola volta outra vez, mas aí houve o corte, ela sai para a linha de lado. É lance manual para a equipe do Nova Iguaçu fazer a cobrança no seu campo de defesa. São 8:20, aliás, são 18:29, 6:29 da noite no Rio. Hora certa, Tupi, se ligue aí no tempo que o jogo tem. 26 minutos agora, 26 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, primeiro ato de espetáculo, placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo! Fogão 0. Também 0. Futebol é na Tupi. Girando o plantão Tupi de Esportes, Vinícius Gama. Campeonato Gaúcho semifinal em Porto Alegre, deu Grêmio 2-0 sobre o Caxias. Portanto, decisão do Campeonato Gaúcho, Grêmio Internacional informando o time. Teremos então um Grenal na decisão do Campeonato Gaúcho. Claro, que clássico é esse? Muita rivalidade. A bola volta. Outra vez com o Botafogo, sai jogando na metade do campo, na tentativa. Vai lá pela direita do Canu. Canu tenta produzir jogada de ataque, pediu apoio, recebe de volta ainda o Canu com ela dominando, tentando pressionar. A bola volta, Canu faz a jogadinha no meio de campo. Tem lá a chegada do jogador que era o Matheus Frizzo. Ele meteu bola na esquerda aqui pro Souza. Bola tá na área, dominou no peito, tentou a finalização Frizzo, mas aí o árbitro já tinha marcado o quê? Impedimento, falta. O que que houve, Thiago Veras? É, o assistente levantou a bandeira, marcado o impedimento. Pra mim a falta também aconteceu. Jogador do Nova Iguaçu foi deslocado. empatado, mas primeira posição de impedimento. 0-0, placar Calman. No Rio de Prêmios tem casa, mas Jeep Renegade na garagem, no especial Mês das Mães. A bola volta. Outra vez a equipe do Botafogo tenta sair para a ponta esquerda. Aí parou, prendeu, rola a bola. Abre ali na metade do caminho. Quem chega na parada era o Romildo. Aí ele faz o passe, entregando para o Varley. Varley domina, tenta sair jogando, põe lá na frente. Tentava produzir jogada, mas chega lá aparecendo Mezenga. Faz o corte, mas aí houve falta em cima do Mezenga. E a bola se para, ali para na metade do campo. O árbitro para e marca a falta. Aqui na Tupi, o futebol tem mais emoção na próxima terça-feira. Libertadores da América, lá em Valparaíso, no Chile. Tem Flamengo e União La Calera. Mengão líder do seu grupo, com 9 pontos. Invicto Mengão. Quer mais uma vitória para se classificar de maneira direta como líder do seu grupo. A bola rola, Flamengo e União La Calera, com o fenômeno do rádio brasileiro. José Carlos Araújo. Ao lado dele, a todo instante, a palinha do Apolinho. Fogão arrancando ali para o ataque. Opa! Pegaram o Ronald, o Bacholinha. Ronald foi pro chão. É falta nele. E não vai rolar nem o amarelo, Thiago Vera. É, por enquanto não. O árbitro marcou a falta. Nesse momento tá orientando a formação ali, o posicionamento da barreira. Ficou caído o Ronald, vai se levantando nesse momento, quando ele fazia uma jogada individual lá pela direita e foi derrubado pelo Abuda. Falta sem cartão amarelo. O Marco Antônio tá ali podendo fazer a cobrança, perna direita. Matheus Frizo também posicionado, perna esquerda. Chance para o Botafogo, 0-0, placar extra hiper. Vamos ver agora o que que acontece. 28 minutos, Pedro Castro levantou direto, a bola vai para a linha de fundo e é só tiro de meta, ponto final. Não aconteceu rigorosamente nada. WhatsApp da Tupi tá na tela, 980-18-88-80. Fala, galera. Fala, amigo Odilon, aqui é o Richard de Três Rios, sou botafoguense, mas não acredito nesse time, cara. Pra mim é uma tragédia esse Botafogo, é uma vergonha pra nós botafoguenses. Valeu, Richard, tá lá em Três Rios curtindo a Super Rádio Tupi. Obrigado aí pela sua mensagem. O torcedor tá chateado, né, Beto? Porque o time foi pra segunda divisão, enfim, uma série de circunstâncias. Botafogo recentemente fez uma demissão em massa. O torcedor fica realmente muito chateado, Beto. Exatamente, né? O torcedor sente, né? É quem mais sente, na verdade. Só que tem que ter um pouco de calma, porque o time não tem dinheiro, a gente sabe, né? Mudou uma gestão agora recentemente, tá chegando gente nova, foram contratados jogadores novos, técnico indicando, nova diretoria indicando alguns jogadores, e tá todo mundo junto nesse balaio aí. O torcedor do Botafogo, acho que é o que agrava mais essa sensação, né, de revolta, é que nesse período de 2021, ele não tá vendo a formação de um time. O Vasco, tendo uma situação semelhante, mas tem ainda um pouco mais de potencial no mercado, fez um time, contratou, e hoje você olha o time do Cabo, já vê um time, se ele vai ganhar corpo na Série B. O Botafogo vai chegar nessa Série B a princípio se encontrando ainda. E isso deixa o torcedor desesperado, né, Odilon? É isso. Aqui Tupi, a Super Rádio do Brasil. São 6 horas 33 minutos. Hora certa, Tupi. Se liga aí no tempo que o jogo tem. Campeonato Carioca. No Nilton Santos. Minutos, 30 de bola rolando, galera. É o primeiro tempo de jogo, primeiro ato de espetáculo aqui no Nilton. Placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo 0. Nova Iguaçu também 0. Você e o rádio. Deixa eu mandar um abraço carinhoso para o Marco Aurélio, o neguinho motorista ou o chuvisco. Tem que escolher, hein, Marco Aurélio? Se você é o neguinho motorista, como é que é? E também o chuvisco, ou uma coisa ou outra. Ele tá acompanhando aqui a nossa transmissão, é torcedor do Vasco, mas tá fazendo aniversário hoje e recebe o carinho especial da família Tupi, tá com os amigos. Um abraço aí, Marco Aurélio. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Essa galera bacana que tá ouvindo aqui a transmissão do jogo do Botafogo e também curtindo a Super Rádio Tupi. Marco Aurélio, cuidado, hein? Não vai encher o pote, pelo amor de Deus, Marco Aurélio. Curte a Super Rádio Tupi. Olha o fogão. Vem para o ataque, Marco Antônio. A bola cruzada na boca do gol. Pra fora! quase, o time do Botafogo chegava nessa, ô Thiago Veras. É, uma finalização perigosa do Frizzo, que fechava junto com o Matheus Nascimento, e uma reclamação realmente mais acentuada dos jogadores do Nova Iguaçu, porque daqui da minha distância, Odilon, a bola saiu, no cruzamento a bola saiu, então esse gol, se fosse validado, né, se a bola entrasse, iria gerar uma polêmica danada. O assistente não deu, não tem VAR, o árbitro também não. Pra mim saiu, mas a bola foi pra fora. 0-0, placar assim, saúde. Eu fico com o Thiago Veras, você que tem recurso aí, Beto Júnior. Saiu a bola, Beto? Saiu. Saiu, saiu totalmente, saiu totalmente. A bola do Paulo Vitor foi até boa, mas muito forte. É, o jogador do Botafogo tentou o máximo, mas quando ele, o Marco Antônio, né, quando ele foi cruzar, ela tava totalmente fora, Julão. Ia dar confusão, hein? Charivaria, né? Exatamente. Ainda bem que essa bola não entrou, menos mal. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Venha para o Tim Pré-Top. Recarregue e ganhe sempre mais de 2 GB de bônus e muitas vantagens. Você é ligado na Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. A galera mandando mensagens do 98118-8880. Eu quero ouvir essa galera. Fala, galera. Alô, galera do Tupi. Aqui é o Vitor de Três Pontas, sul de Minas Gerais. Sou Botafogo. Botafogo 3-0 hoje. Valeu, Vitor. Um abraço pro sul de Minas. Todo mundo curtindo a Super Rádio Tupi. Parte para o ataque o Botafogo. Vamos lá. Meu Deus do céu. Se enrola para sair o Botafogo e não consegue produzir uma jogada de efeito. Era o Paulo Vitor que tinha iniciado a jogada. A bola volta outra vez na tentativa de chegada. Aí aparece lá o time do Nova Iguaçu tentando produzir uma jogada. A bola solta lá com o Mezenga. Mezenga rola a bola. Distribui para o André Santos. André Santos vem com ela. Rola na metade do caminho. Vandinho se apresenta. Tenta produzir o jogo para Laranjão da Baixada Fluminense. Ainda ele segura o jogo, fez a manobra, entregando lá para o Anderson Kunzel. Ele tentou botar na frente, mas aí vem a zaga do Botafogo. Aparece Varley, faz o corte, se livra da marcação, tenta enfiar a bola lá para frente. Chega lá outra vez o Varley, produzindo o lance, invertendo da esquerda para a direita. Mas a inversão foi mal feita e ficou nas mãos do Luiz Henrique. Em Thiago Veras. É, foi mal feita não, foi péssima, né, Odilon? Três jogadores no ataque e direto nas mãos do goleiro, que tentou a reposição rápida e jogou também para a linha lateral. Nesse momento, o jogo cheio de erros, 0-0, placar calmã. Qualialto Proteção Veicular, você é protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. A bola está rolando, você ligado na Super Rádio Tupi FM 96,5, a rádio líder do futebol. Falou futebol, falou Tupi, a Super Rádio do Brasil. Olha lá, o time do Botafogo sai jogando com Canu pela direita, aí ele produz jogada com Varley, ainda pela direita, volta mais uma vez no campo de defesa, aliás, no campo de ataque, mas só que lá atrás, quase na metade do caminho, bola enfiada pro Paulo Vitor aqui na esquerda, forte demais, a bola vai para a linha de fundo, é só tiro de meta e ponto final, hein, Thiago Veras? É uma ligação direta, né, aquele passe direto do Souza para o Paulo Vitor. Com muita força, a bola se perdeu pela linha de fundo. Tá 0-0 aqui no Nilton Santos. Fogão e Nova Iguaçu, semifinal da Taça Rio, placar extra Iper. Odilon, vamos lá, informação aqui na Tupi. Fala, Beto. Não, Odilon, que essa aí, só um minutinho. Vem a bola do Nova Iguaçu na frente, é um ataque, chega o Botafogo e cota. Fala, Beto. Essa tentativa do Chamusca com o Varley na lateral já se mostrou que não dá certo. O Varley é um atacante, não tem esse caguete de lateral, não faz a triangulação, às vezes não vai no fundo. Eu acho que era boa, tudo bem que parece que o Jonathan também não tá nas suas melhores condições, né, de atuar. Mas era a melhor coisa era botar um jogador de ofício ali naquela função, que tanto na defesa quanto no balanço com ataque, sabe o que fazer. Eu acho que o Varley fica meio perdidão, acaba desperdiçando. A gente não vê o Botafogo cruzando uma bola para aproveitar a estatura dos jogadores, nem pelo lado esquerdo também. Então, acho que essa tentativa dele, que já vem desde o outro jogo, colocou durante a partida o Varley, eu acho que isso aí não dá certo não. Muito bem, Wellington, tem falta aqui pro Nova Iguaçu pela direita, hein, Wellington? É, tem falta e o time do Nova Iguaçu tem lá o Digão e também o Dieguinho, número 10, para fazer a cobrança, 0-0 o placar, Mad Levison. Saiu o Dieguinho, ficou só o Digão, Dieguinho para o Digão, Digão para falta, lado direito, levantou dentro da área, tentativa da cabeçada, tira a zaga do Botafogo, tenta ali brigar na saída de bola, se enrola toda a equipe alvinegra, não consegue produzir um lance de ataque. Você pode não saber, mas há 18 anos, a Med Levinson cuida da sua saúde e de milhões de brasileiros. Conta com a gente. WhatsApp da Tupi tá na tela. 980188880. Fala, galera. Longilão Júnior, narra o gol do Botafogo aí. Quem tá falando aqui é o Jorge de Primavera. É fogo. Valeu, Jorge. Valeu, irmão. Obrigado pela audiência. Todo mundo ligado na Tupi. Matheus Nascimento vem pela direita, mas aí não conseguiu. Lance a bola tirada pela linha de lateral. Lance manual para a equipe do Botafogo, que o último toque foi do Nova Iguaçu. Lateral para ser cobrado pelo Paulo Vitor pela esquerda. Ele colocou bola para a chegada do Romildo. Atenção, trouxe para o meio. Canu está com o meio de campo livre, virando lá com o Varley na direita. Tenta produzir jogada, enfiando lá para o baixinho Pedro Castro. Aliás, o Ronald entrou na área também. Tinha o Pedro Castro e o Ronald. Aí eles fazem a jogada pelo lado, mas aí vem a zaga do Nova Iguaçu. Aparece para acabar com a brincadeira do Botafogo. Aperta lá o Botafogo na saída do Nova Iguaçu. De qualquer maneira, dá um bico pro alto. A equipe da Baixada Fluminense se enrola na saída de bola e é lateral para o time do Botafogo, o Thiago Veras. É, agora sim. Trio de arbitragem, atento no lance, a bola saiu, é lateral pro Botafogo pela esquerda. Aqui Tupi, a super rádio do Brasil, Quali Alto, proteção veicular, você protegido, a partir de R$125 mensais, ligue 3040-7474, a bola segue rolando, outra vez no campo do seu rádio pela Tupi, aí fez o passe, entrega lá pela direita, vai tentando jogar a equipe do Botafogo, rolando bola no campo do seu rádio, vem lá a equipe alvinegra, Souza, domina na zaga dentro do círculo central, ele ultrapassa a divisória do gramado, parou, prendeu, rolou, abriu jogada mais à frente ainda. Lá pelo setor de direita, produzindo jogada de ataque para a equipe do Botafogo. Chegou por baixo, Ronald. Opa! É falta do Rafinha. Thiago Veras. Ô Dilon, a imagem pode me desmentir, mas a minha impressão é que o Rafinha deu um carrinho na bola, só se ele levou bola e Ronald junto. Mas daqui que ele teria tocado na bola, e o assistente estava bem próximo. Foi por aí, Thiago. Levantou a bandeira, né? Então, o Wellington ajudando com a imagem. Me pareceu que não foi falta realmente. É, vamos ver agora o que vai acontecer, se o Botafogo vai aproveitar essa chance, né? A jogada é boa, é lá pela lateral do campo, pode jogar, pingar na área. Atenção, vem lá a falta, bola vai ser centrada lá na área do Nova Iguaçu, preparou, vem lá, Varley levantou para a área, atenção, a tentativa de cabeçada. A bola passa por todo mundo, aqui pelo outro lado, jogando na ponta esquerda. Aí quem chegava na parada era o Matheus Frizo, ele deixou para o Paulo Vitor, boa bola dentro da área. Canu com ela, tentou a virada, rolou o Marco Antônio, de boa marcação, tirou do jogo, foi a linha de fundo, fez o cruzamento, salva a zaga do Nova Iguaçu num lance perigosíssimo. O Botafogo não se acerta, Thiago Veras. É, jogada individual do Marco Antônio pela esquerda, tirou a zaga, fez a finta, invadiu a área, até conseguiu um cruzamento, mas no primeiro pau viu o corte da zaga. Volta o Fogão 0-0, placar assim, saúde. Aqui na Tupi, o futebol tem mais emoção, anunciando pra você, galera, terça-feira tem bola rolando, Libertadores da América, direto de Valparaíso no Chile, tem Flamengo e União La Calera, com o fenômeno do rádio. José Carlos Araújo. Ao lado dele, a todo instante, a palinha do Apolinho. Primeiro time do rádio aqui na Super Tupi. Libertadores da América, você acompanha tudo. Mengão avassalador, líder do seu grupo. 3 jogos, 3 vitórias. Impossível time do Mengão. A bola volta, outra vez dominando, sai jogando pelo alto. Bom lance, Marco Paulo dominou, mas aí primeiro o goleiro Luiz Henrique, atento, bem colocado, fez a defesa. Thiago Veras. É, lance importante do goleiro do Nova Iguaçu, evitando que a bola chegasse para a finalização do Marco Antônio já na grande área. Foi lá em cima com as duas mãos, segurança, fez a defesa, continua 0-0, placar calma. Aqui Tupi, você ligado com a gente, são 18h44, hora certa, Tupi, se ligue aí no tempo que o jogo tem. Campeonato Carioca no Engenhão. Decorridos 40 minutos, faltando 5 para acabar a primeira etapa. Placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo 0 Nova Iguaçu também 0. Olha o Dilon Júnior aí, gente. Super Rádio Tupi. Valeu, neguinho da Beija-Flor, beleza, beleza, beleza, neguinho da Beija-Flor. A bola volta, outra vez lá pela direita, tenta sair pro jogo, mas aí primeiro chega a equipe do Nova Iguaçu, mas também o Botafogo tá na parada, retoma as ações, aí vem chegando lá o Matheus Frizzo, ele foge pela esquerda, entregando para o Paulo Vitor, deu uma travadinha, recebe na devolução, Paulo Vitor conseguiu se livrar da falta, bola rolada, Marco Antônio tá com ela, outra vez estica ali, jogador do Botafogo, que era o Romildo, a bola tá com o Marco Antônio pela direita, foi puxado, mas ainda ele, fez a jogada, tentou sair no meio de dois, foi empurrado, mas aí é lateral para a equipe do Botafogo, lance manual pela esquerda, o jogo tá pegando fogo, Botafogo precisa vencer de qualquer maneira. Já já eu quero ouvir o Beto Júnior, lateral para a equipe do Botafogo aqui pela esquerda, vai mandar a bola para dentro da área, o Paulo Vitor, o lateral do Botafogo, já cobrou, tem pressa, vamos lá Fogão, Paulo Vitor, tentou o cruzamento para a área, mas aí o Nova Iguaçu consegue se desvencilhar da chegada do Botafogo, aparece Romildo roubando bola, boa bola lá na ponta direita, Pedro Castro corre para evitar, mas aí dá falta e dá cartão amarelo pro time do Nova Iguaçu, tá sendo premiado ali, pelo menos um eu vi ali, que foi o Abuda. Abuda, e o outro não sei não, mas o Abuda tomou cartão amarelo, Thiago. É, eu vi o cartão amarelo para o Abuda, que fez a falta, uma falta mais forte ali na intermediária, e o árbitro aplicando para o camisa 5 do Nova Iguaçu, cartão amarelo Abuda, Odilon. Muito bem, eu acho que teve mais um do Nova Iguaçu que ele aplicou, se alguém, o Wellington puder me ajudar, no Abuda a gente viu aqui da cabine, mas aí o jogador do Botafogo tá caído e o atendimento médico entra em campo nesse momento, hein, Thiago Veras? É verdade, o médico do Botafogo no campo de jogo, tem ali um bolo de jogadores conversando com a arbitragem e um sendo atendido. Esse cartão para o Abuda, vamos conferir se teve outro na jogada ou não. Segue 0-0, placar extra, Iper. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Quando nesse momento o jogador do Botafogo sendo atendido ainda no campo, né? Departamento médico lá, bota daquela água milagrosa, aos poucos o jogador vai se recuperando, vai se levantando. É o Romildo. Romildo, parece que tá tudo ok com ele, menos mal, departamento médico do Botafogo saindo. O árbitro com certeza vai acrescer esse tempo aí no jogo. 43, faltando 2 para acabar o tempo regulamentar nessa primeira etapa. A bola volta, outra vez aí a Souza. Souza domina para a equipe do Botafogo, tenta fazer a jogada, rola a bola, mais à frente com a chegada do Canu pela direita, Romildo trabalha com ela, tentou fazer lance longo, lá na frente era para a chegada do Ronald, não conseguiu chegar pelo alto, Botafogo briga, a bola cai no pé do Ronald outra vez, tá valendo tudo, ainda Ronald rolou lá pela direita, ele segura o jogo, abriu então, a Pedro Castro domina lá pela direita, ainda Pedro Castro, vai na marcação, tentou cruzamento, a bola desviada pela defesa do Botafogo, vamos então até os 47. Já já a marca de 45, o sinalzão da Tupi, acionado pelo Vinícius Vital, vai marcar para você. Vamos até os 47. Qualialto Proteção Veicular, você protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. Sobe lá a placa do tempo de acréscimo. Vamos até os 47 nessa primeira etapa. Já já o sinalzão de 45. E aí estaremos com o tempo regulamentar esgotado. 45. Esgotado o tempo regulamentar. Vamos por conta do árbitro da partida, o Alex Gomes Stefano. É o homem que está mandando no jogo. A bola volta outra vez lá pela ponta esquerda. Nova Iguaçu para o ataque na tentativa de chegada. Mais à frente era o Dieguinho. Ele se embola lá com a marcação da equipe do Botafogo. E aí houve falta lá pelo setor de esquerda. Falta para o Nova Iguaçu, Wellington Campos. Ele estava bem próximo e deu a falta em cima do atacante da equipe do Nova Iguaçu. É uma bola lá na lateral, vai ser jogada na área, Botafoguense 0-0, placar Drogarias Venâncio. Aqui Tupi, a Super Rádio do Brasil, bola vai ser pingada na boca do gol do Botafogo, atento aí Douglas Borges, atento aí galera do Botafogo, não pode dar mole, vem o Nova Iguaçu, laranja da baixada, atenção, preparação, vai pra falta, Dieguinho na esquerda, cruzou na boca do gol de soco, salva a zaga, Matheus Nascimento complementa, 46! Faltando um minuto pelo tempo de acréscimo para acabar o jogo. A bola é tirada e sai para a linha das arquibancadas. Lance manual para a equipe do Nova Iguaçu cobrar no campo de ataque. Lá pela esquerda vai o Rafinha colocando a bola em circulação. Vem buscar o jogo. A equipe do Nova Iguaçu no passe lá do Anderson Kunzel. Ele tenta fazer a jogada e a bola sai para a linha de lado. E é só lateral para a equipe do Botafogo no seu campo de defesa. Já já o Vinícius Gama no tempo de intervalo para comandar na Super Rádio Tupi o jornalismo, as informações para você no plantão de esportes, o comentário do Beto Júnior, o cara que vai além das quatro linhas. A bola volta e aí sai para a linha de lado, estava na esquerda, aí agora a bola sai para a linha de lado aqui na direita. Vai acabar o primeiro tempo. O árbitro da partida já olha para o cronômetro e apita fim de primeiro tempo. Botafogo 0 também 0. Você e o rádio anunciando que a partir de agora vai chegar aí o Vinícius Gama. Ele vai comandar esse tempo de intervalo de 0 Botafogo, 0 e Nova Iguaçu. Vem aí mais um titular da seleção brasileira do rádio. Alô, alô! Vinícius Gama! Dali Gama! Valeu, Odilon Júnior. Fim de papo no primeiro tempo. 0 Botafogo, 0 Nova Iguaçu. Estádio Nilton Santos, semifinal da Taça Rio. Com o resultado, vai passando o Laranjão da Baixada, Nova Iguaçu, que tem a vantagem para enfrentar na grande final aí da Taça Rio, né? Nos jogos finais, o Vasco da Gama, que ontem venceu Madureira por 2-1 em São Januário. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia na loja e no Clube Extra. E se achar preço menor, cobrimos no caixa. É o desafio mais barato Extra. Saúde é assim que se faz, mais de 1000 médicos credenciados. Assim Saúde, 2102-5555, ou fale com o seu corretor. Thiago Veras, se quiser mexer já no intervalo, quais as opções aí do técnico Marcelo Chamusca, Veras? Só registrando aqui, Gama, que o Ronald saiu gesticulando, o Marco Antônio também. O Canu foi conversar alguma coisa com a arbitragem quando o árbitro apitou o intervalo de jogo. Também o Rafinha foi lá ver o papo entre o zagueiro Alvinegro e o árbitro da partinha. O Rafinha é jogador do Nova Iguaçu. Opções do banco de reservas para o Marcelo Chamusca: Diego Loureiro para o gol, Jonathan lateral direito, Rafael Carioca lateral esquerdo, Gilvan e Carli para a zaga, volantes Rickson e Ricardinho. Aí do meio para frente, Marcinho, Enio, Felipe Ferreira, Gabriel e o Rafael Navarro, Gama. Valeu, Thiago Veras. Você pode não saber, mas há 18 anos a Med Levelson cuida da sua saúde, de milhões de brasileiros. Conta com a gente. Vixe, o jogo tá te deixando irritado? Haja Calmão. É um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O jornalismo da Tupi não para. Plantão do jornalismo. Informações com Diogo Sampaio. Vinícius Gama, município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, retoma a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac nesta segunda-feira. No entanto, a prefeitura da cidade alerta que a população deve estar atenta aos critérios para receber o imunizante. A vacinação acontece no sistema drive-thru e para pedestres e é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e do documento de identificação. Para conferir quais são os critérios para receber a segunda dose da Coronavac em Caxias, é só acessar o site tupi.fm. Repetindo, tupi.fm. É com você, Gama. Tá certo, tá falado. Diogo Sampaio, no departamento de jornalismo da Super Rádio Tupi. Drogaria Venâncio, quer garantir as melhores promoções sem sair de casa? Ligue 3095-1000 ou acesse venancio.com.br, que a gente vai até você. Dando um giro no futebol brasileiro, Campeonato Mineiro, a fase semifinal, deu América 3-1 sobre o Cruzeiro no Independência. Teremos América e Atlético na decisão do Campeonato Mineiro. Galo, que ontem empatou com o Tombense por 1-1. E no Gaúcho, deu Grêmio e Internacional. Tricolor Gaúcho venceu hoje o Caxias 2-0 e no Beira-Rio, Internacional 4-1 para o Juventude, partida que foi realizada ontem. 18 horas mais 53 minutos. O que é que o Fogão precisa fazer no segundo tempo, hein? Será que ele já mexeria no time aí nesse intervalo? Fala aí, comentarista que vai além das quatro linhas. Beto Júnior. Aí, Betão. É, Gama. Eu acho assim, intervalo de jogo, a partida vem se tornando assim, muito semelhante aos últimos jogos do Botafogo, né? A gente tá acompanhando assim, o Botafogo tem a posse, tem o comando do jogo, foi muito assim no jogo passado contra o Nova Iguaçu, toma as rédeas da partida, mas não consegue criar nada de forma efetiva. A gente teve hoje aquela bola no travessão do Pedro Castro, numa jogada com o Marco Antônio, ele recebeu na entrada da área e bateu de primeira no travessão. Fora isso, muita tentativa e erro pelos lados de campo, tanto com o Varley pela direita ou com o Paulo Vitor pela esquerda, mas até pelo Varley pela direita. E, mas assim, é muito como eu falei agora aqui no comentário com o Odilon, o Varley, por exemplo, não é lateral. Ele é um atacante de lado, um ponta, que o Chamusca vem tentando colocar como lateral. Não tem o caguete na posição. Então você vê várias vezes ele chegando sozinho, não faz uma triangulação, ou quando chega lá no fundo, não vai tão no fundo para cruzar, tenta entrar na área. E a gente, até foi o que o Chamusca estava pedindo na parada técnica, né, para explorar mais a amplitude dos laterais, né, pelos dois lados, para poder criar oportunidades com o Pedro Castro e o Matheus Nascimento. O Pedro Castro, uma modificação na posição dele que o Chamusca fez, ele que é um volante com chegada, um volante que sai mais pro jogo, mas ele colocou nesse primeiro tempo ele mais próximo do Matheus Nascimento para tentar, eu acredito que era explorar o poder de conclusão dele, que o Botafogo, repito, sofre com isso. Ele sofre com o poder de definição dos seus atacantes que ele tem em disposição no momento. Então ele tentou, eu imagino, essa aproximação do Pedro Castro lá na frente para poder aproveitar uma característica positiva do Pedro, que é a conclusão. Ele teve uma oportunidade, carimbou o travessão. Mas a gente sente falta de mais jogadas, de uma criação mais organizada. O Marco Antônio, por exemplo, grande parte do primeiro tempo ficou aqui atrás, numa linha de três, no meio campo, junto com o Friso e com o Romildo. E assim, eu pelos jogos que eu vi do Marco Antônio, ele é um jogador que se aproveita assim, da possibilidade do espaço nas costas do lateral. Ele tem velocidade, ele tem drible, ele não tem a conclusão, como os atacantes do Botafogo não tem. O Navarro está no banco, você perguntou, Gama, sobre modificação. É só questão de saber como é que está o Navarro. Eu sou daqui, aprendi, né, no, acompanhando o futebol, que se o cara está no banco, ele está pronto para entrar. Então assim, se o Navarro está ali à disposição, eu imagino que ele esteja pronto para ser utilizado. Ele é um centroavante de ofício e tem aquela facilidade dos centroavantes, né, que é concluir com um toque só, uma esperteza, uma rapidez uma reação rápida ali dentro da área. De repente, seria interessante ajustar esse esquema, voltando o Pedro Castro para a função dele. Tira o Marco Antônio, se for o caso, ou tira o Romildo, joga com o Friso, com o Pedro Castro. Coloca o Navarro lá na frente para jogar com o Matheus Nascimento, da função dele, de centroavante. De repente, pode ser uma possibilidade do Botafogo ter que desembolar mais essa história, porque o time está muito embolado. Mesmo quando ele tenta fazer uma jogada aberta, quando o jogador de lado chega para fazer esse lance profundo e tentar cruzar para dentro, já está todo mundo marcado, todo mundo bloqueado, e geralmente as bolas estão morrendo nos pés dos zagueiros do Nova Iguaçu, na estourada, tirando essa bola. Ela não chega limpa para o cara concluir. Ele não teve nenhum lance, tirando, repito, o lance do Marco Antônio, que me enfiou por cima da defesa, pro Pedro Castro. Foi o único lance que um atacante ali, quem tá na área do Botafogo, chegou limpo, dominado, para bater pro gol. Então, eu acho que seria interessante ajustar mais isso daí. Não sei, tira o Marco Antônio, coloca o Pedro Castro na dele e coloca o Navarro lá na frente junto com o Matheus Nascimento. Eu acho que poderia ser uma solução pra gente ver se o time fica mais, vamos dizer, mais simples, né? Sem muita invenção. Nesse momento, as mexidas que o Chamusca fez, eu acho que não surtiram efeito. Ficaram parecendo uma invenção de momento, tanto valendo na lateral direita, quanto o Pedro Castro de centroavante. Eu mudaria isso pro segundo tempo. Tentaria voltar com uma armação mais conservadora, cada um na sua posição, e falando, galera, chegou na área, vamos chegar com gente na área. 2, 3, 4, 5 jogadores na área. Quanto mais jogadores o Botafogo colocar na área quando vier jogando pelo lado, mais chance de uma bola dessa sobrar a feição para fazer o gol, Gama.

No Rio de Prêmios tem casa mais Jeep Renegade na garagem no especial Mês das Mães. Quali Auto Proteção Veicular, você protegido a partir de R$ 125 mensais. Ligue 3040-7474. No Campeonato Pernambucano, a fase semifinal, Arena Pernambuco, Náutico está na final, venceu o Sport por 2-1. Espera pelo vencedor do confronto de amanhã, 9:08 da noite, na Ilha do Retiro, entre Sport e Salgueiro. 7 da noite, mais 4 minutos. Os dois times voltaram e quem volta aqui na Super Rádio Tupi com as emoções do segundo tempo, Botafogo e Nova Iguaçu, semifinal da Taça Rio. Um locutor vibração. Eu, você e o rádio. Até aqui o Vinícius Gama comandou o intervalo de 0 Botafogo, 0 Nova Iguaçu, valendo vaga para a final da Taça Rio. Vai rolar a bola. Você ligado junto com a gente aqui na Super Rádio Tupi. Super craques, Thiago Veras, Wellington Campos. Alguma mudança nas equipes para essa segunda etapa? O Bota é o mesmo. E o Nova Iguaçu, daqui a pouco a gente... É, também é o mesmo. Também é o mesmo. Então tá, não teve mudança não. Então vai rolar a bola para essa segunda etapa. Vai começar o segundo tempo. O Botafogo agora ataca para a linha férrea. Autoriza o árbitro, a bola rola solta no campo do seu rádio. Rolando, galera, segundo tempo já em andamento, vale vaga para a final da Taça Rio, meus amigos. Você ligado na Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. Vem o jogo, dominando aqui pela direita, sai para jogo o time do Botafogo, rola a bola, Matheus Frizo, Pedro Malta, era para o Pedro Castro, a bola vai saindo, entra lá Pedro Castro, faz a proteção, a zaga do Nova Iguaçu, a bola vai embora para a linha de fundo e é só o tiro de meta, o Wellington Campos. Só tiro de meta, o Botafogo tentando logo no início do segundo tempo, precisa de gols para chegar às finais da Taça Rio. 0-0 o placar, Quali Alto. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Você ligado junto com a gente na Super Rádio Tupi. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia na loja e no Clube Extra, e cobrimos qualquer preço. Se você achar valor menor, cobrimos no caixa. É o desafio mais barato Extra. Na Tupi, o futebol tem muito mais emoção, anunciando para você que terça-feira tem bola rolando, Libertadores da América no Chile, lá em Valparaíso, tem Flamengo e União La Calera, com o fenômeno do rádio brasileiro. José Carlos Araújo. Ao lado dele a todo instante a palhinha do Apolinho. E os super craques da Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. A bola segue rolando. Vem lá o time do Botafogo. Trabalha no campo de defesa aqui pela direita. Agora vai embora para o ataque. Romildo, ele domina. Romildo vai para o ataque. Preparou, deixando a bola com o Ronald. Sai da marcação. Ronald para o Romildo. Deixou para o Varley. Pela direita, pintou cruzamento. A bola levantada para dentro da área. Direto para a linha de fundo. E o árbitro só dá tiro de meta. O Wellington Campos. Acompanhou ali o cruzamento do Varley, que não deu em nada. Segue o 0-0 o placar, Mad Levison. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Abraçando o Adib ali, tá curtindo a gente. Obrigado pelo carinho, pela mensagem, viu, Adib? Forte abraço pra você. Ele que fez aniversário também nesse mês de maio. Um abraço, Adib. Obrigado pelo carinho. Tá sempre aqui curtindo a Super Rádio Tupi. O Igor Nascimento também tá junto com a gente. Galera lá do Facebook, o meu amigo Wilson José, lá em Belo Horizonte. Felipe Dutra, lá em Curitiba, curtindo a Tupi. A Laura Silva, o Rony do Gás, lá em Petrópolis. O Diego Bernardo, lá em São Gonçalo. Alô, Diegão, um abraço. O Augusto Maciel, também sempre curtindo aqui a Super Rádio Tupi. O Botafogo vai para o ataque, domina pela direita. Vem lá na chegada do jogador, que era o Pedro, aliás, era o Ronald. Aí chega junto com ele lá o Mezenga, põe fora. É escanteio que o Varley vai para a cobrança, o Wellington Campos. Tá tentando, o Botafogo tá tentando esse primeiro gol. Agora vai Varley para a cobrança do escanteio. É pela direita, 0-0, placar Drogarias Venâncio. Vamos então com Varley, capricha Varley, vamos ver agora a galera do Botafogo. Varley levantou no primeiro pau, a bola passa por todo mundo, tá dentro da área, tá viva, chegou fuzilando, no tiro do Romildo, a bola passa apitando o poste direito e vai embora pra linha de fundo. Caramba, que chute foi esse, Wellington Campos? Ele chegou batendo firme, né? A bola desviou, aqui no, ao meu sentir, a bola desviou e o Botafogo Botafogo tentando o seu primeiro gol, 0-0, placar quali alto. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Você ligado junto com a gente na Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. Quem compara, vem pra Tim. Venha ser Tim Pré-Top, 8GB e WhatsApp incluído. Tim mais vantagens e bônus em todas as recargas. Aqui a bola segue rolando no campo do seu rádio. Você ligado junto com a gente, todo mundo ligado aqui na Super Rádio Tupi. A bola volta, outra vez na tentativa de descida, e agora falta em cima do Ian, camisa 9 da equipe do Nova Iguaçu. É isso, Thiago Veras? Exatamente. Fez o domínio, recebeu o passe, ali o pivô fez a proteção e foi derrubado pelo Romildo. Falta para o Nova Iguaçu, segue 0-0, placar assim, saúde. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Abraçando aqui o nosso querido André Ribeiro, Coronel. Alô, Coronel, alô, Sila. Pessoal lá em Fortaleza, curtindo aqui a Super Rádio Tupi. Obrigado pela audiência, todo mundo curtindo a Super Rádio do Brasil. Olha o Nova Iguaçu, chega lá o time do Botafogo. Corta então, a chegada do Canu, rouba a bola, sai jogando aqui pelo setor de direita. Opa! Chegou por baixo aqui o jogador do Nova Iguaçu. Foi bola. Com força, com violência, mas foi em bola, hein, Thiago Veras? É, foi uma jogada mais dura, mas na bola, né? O desarme do Kinzel. E para o André Ribeiro, Odilon, deixe o André Ribeiro trabalhar. É isso, um abraço, Coronel. Um abraço também para Sila, lá em Fortaleza também, só dá. Tupi! Vem a bola, Marco Antônio pro Botafogo lá na ponta esquerda, domina ele, parou, prendeu, rolando bola pela esquerda, Marco Antônio é quem domina, ele para, volta o jogo, entregando para o Souza na zaga da equipe do Botafogo, vira aqui pra direita, para o Canu, trabalhar outra vez ainda, o Canu faz ali a inversão do lado do campo pro Varley aqui pela direita, boa bola, mas aí não conseguiu chegar o braxinho do Botafogo, o Ronald, a bola saiu pra linha de lado, em lance manual para a equipe da Baixada Fluminense. São 7:10. Hora certa, Tupi! Se ligue aí no tempo que o jogo tem. E 5 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, segundo ato de espetáculo. Placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo 0, Nova Iguaçu também 0. Super Rádio Tupi. Tupi, a Super Rádio do Brasil. E agora é falta para a equipe do Botafogo pela direita. Quem sabe agora, em Wellington Campos? Quem sabe, né? O Botafogo tá tentando. Mais uma vez o Varley na bola parada. O time precisa da vitória. 0-0, placar Mad Levinson. Muito bem, vamos então para a falta para a equipe do Botafogo. São 6 minutos agora nessa segunda etapa. 6 da segunda etapa. Vamos ver o que o Botafogo pode produzir nesse lance. Capricha aí, Varley. Capricha, Varley. A galera do Botafogo tá precisando gritar gol, Varley. Vamos lá então. É falta pro Botafogo, lado do campo, pela direita. Pintou o cruzamento na área. A tentativa da cabeçada afasta a zaga do Nova Iguaçu. Tenta sair puxando o contra-golpe. Luan Lúcio lá pela direita. Estica em alta velocidade. Ele tem a posse de bola. Demorou. A zaga do Botafogo se reorganiza. O time do Nova Iguaçu tenta ir ao ataque. A bola passada para o Anderson Kinzel. Mas aí a bola tá parada porque houve falta. E é falta para a equipe do Botafogo na metade do campo. Na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. WhatsApp na tela, 980-18-8880. Fala, galera! Alô, Odilon Júnior, aqui é o Hélio Júnior em Porto Velho, Rondônia, torcendo pro Fogão. Narra um gol da nossa vitória aí pra gente chegarmos à final da Taça Rio. Coração botafoguense! Valeu, irmão, obrigado pela audiência. Tentava aqui o Nova Iguaçu, mas aí não arrumou nada, porque o jogador camisa 9, o Ian, estava impedido, hein, Thiago Veras? É, pela esquerda ele tentava a jogada individual, mas realmente recebeu em condição de impedimento. 0-0, placar, calma. Esse é o Thiago Veras, a melhor cobertura do Botafogo, você ouve aqui na Tupi. A bola volta com o Fogão, cruzamento para dentro da área, tira a zaga do Nova Iguaçu, o Botafogo aperta, o Nova Iguaçu chega na roubada de bola, vem o Fogão, dominou Matheus Nascimento, tá com a bola, conseguiu o passe pra chegar então do Ronald, ele clareou de fora da área, tentou o passe, mas aí a zaga do Nova Iguaçu chega cortando e na sequência ele comete a falta e vai tomar cartão amarelo, o Wellington Campos. É, já tomou o cartão, né? Porque ele perdeu a bola, ele tentou fazer o passe para o Varley, não conseguiu, e como o Botafogo tava muito adiantado, ele teve que fazer a chamada falta providencial. 0-0, placar Drogarias Venâncio. Aqui Tupi, a Super Rádio do Brasil. Galera mandando recado, interagindo com a gente no canal da Tupi no YouTube. O Olicindo Silva tá curtindo a gente, obrigado pelo carinho, tá lá no Espírito Santo. A galera que curte a gente, José Mesquita, também curtindo aqui a Super Rádio Tupi. Um abraço. O Givanildo Reis, galera no YouTube, todo mundo ligado aqui. O Anderson de Castro, obrigado pela audiência. Ednel Souza, também ligado na Tupi. O Fogão vem para o ataque. Pedro Castro tentou passe para o Matheus Nascimento. Aí chega outra vez o Varley. Opa! Falta nele. E falta do Ian. E agora é falta aqui pela direita, o Wellington. A falta do Ian. Veio ajudar a defesa. Perdeu o tempo da bola. Fez a falta em cima do Varley. O Botafogo está com tanta pressa, tem duas bolas em campo. Ontem aconteceu isso também em São Januário. Aí o Castan cobrou uma falta e o lateral esquerdo do Vasco, Zeca, cobrou outra. O juiz parou o jogo. Tem que definir, né, Beto? Não sabe se cobra uma falta ou se cobra outra, Beto. Complicado, né? Esse início do segundo tempo aqui tá uma dureza, amigo. Tá complicado pros dois lados. É um barata-voa tremendo. Botafogo não se acerta. O time Nova Iguaçu até teve algumas oportunidades nesse início de jogo, de segundo tempo, né? Mas também é muito fraco. Muito complicado. Estamos tirando leite de pedra, hein, Odilon? É isso, meu amigo Beto Gil. Mas tem gente tá aqui pra isso, pra fazer isso. A bola segue rolando. Vamos lá, Fogão. Capricha aí. Trabalha aqui pela direita. Canu, Canu rola a bola na metade do campo. Na chegada do Souza, outra vez ele vai para o ataque. Antecipa a jogada, tá na intermediária. Deu um break na bola. Aí ele parou. Outra vez tentando passagem para o Friso. Metendo bola lá na esquerda. Paulo Vitor bandeu em gol nas mãos do Luiz Henrique. Wellington Campos. É, tinha que ter cruzado. Né? Ele preferiu bater pro gol, aí ficou fácil para o goleiro do Nova Iguaçu. 0-0, placar qualialto. Ednel Souza tá ligado aqui na Super Rádio Tupi, lá em Juriti Velho, no estado do Pará. Obrigado por essa audiência lá no extremo norte do Brasil. Obrigado pela audiência dessa galera que curte a Super Rádio Tupi. A bola volta, atento o Botafogo. Na metade do campo, vem lá a equipe alvinegra. Bola passada. Era para a chegada do Pedro Castro, mas aí não deu em bola. Na sequência vem ali a chegada do camisa, o Romildo é o camisa 21 da equipe do Botafogo. Bola passada na frente para o Ian. Ian domina, rola a bola, agita a parada. Aí vem a equipe do Nova Iguaçu, outra vez ao ataque. Dieguinho, ele aciona aqui na canhota. Mezenga, Mezenga domina, para, prende, recua até o goleiro Luiz Henrique, lá atrás do campo de defesa. Tenta atrair a equipe do Botafogo para fazer uma jogada de contra-ataque, talvez. A bola falta, outra vez na chegada do Nova Iguaçu, que domina no seu campo de defesa. Na chegada lá do Digão, aí ele faz o recuo pro goleiro, time do Botafogo aperta, aí chega lá o camisa 33, o Pedro Castro, aperta na saída de bola do Nova Iguaçu, a comissão de frente do Botafogo tenta chegar, na sequência houve falta e o jogo tá parado lá na metade do campo, hein, Wellington? Ele matou a jogada ali, o Friso, né, e acabou segurando o que poderia ser um contra-ataque do Nova Iguaçu. Segue o 0-0, o placar Med Levison. Abraçando aqui a galera no canal da Tupi no YouTube, o Beto Vasco tá curtindo a gente, o Carlos Silva tá em Lavras, Minas Gerais, lá no sul de Minas, ouvindo aqui a Super Rádio Tupi, obrigado pelo carinho. O Lucas Santana, bora lá Botafogo, tá ligado aqui na Super Rádio Tupi. Carlinhos Lopes, bora Fogão. Wallace Meirelles, tá lá em Aperibé, curtindo aqui a Super Rádio Tupi. Carlinhos Lopes, em São Paulo, tá curtindo a gente, obrigado pela audiência, todo mundo ligado na Tupi. Tenta lá o Nova Iguaçu, chegava o Mezenga, recua até o goleiro Luiz Henrique, ele trabalha a bola, chega pra afastar o perigo. São 7:17 da noite, hora certa Tupi. Se liga aí no tempo que o jogo tem. Campeonato Carioca no Nilton Santos. Decorrido 11 minutos de bola rolando, 11, galera. Segundo tempo de jogo, segundo ato de espetáculo. Placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo 0 Iguaçu. Também zero. Eu, você e o rádio e o Thiago Veras com falta para a equipe da Baixada Fluminense. E o cartão amarelo para o Romildo, camisa 21, Odilon. Ele fez a falta por trás, cartão muito bem aplicado para o volante do Botafogo. Me parece que ali o Dieguinho e também o Kinzel, dois jogadores na posição para fazer a cobrança dessa falta, pouco mais pro lado direito e três na barreira do Botafogo, Dilon. Muito bem, vamos ver o que, que vai acontecer nessa cobrança de falta. Tem lá o camisa 9, o Ian também na... não, tá lá o Diegão, Digão vai pra cobrança. Atenção, toma distância, o camisa 7 do Nova Iguaçu. É sério mesmo que ele fez isso? Fala sério, Thiago Veras. E olha que o Kinzel é o artilheiro do Nova Iguaçu na competição, hein? Jogador com o maior número de gols. Mas nessa falta desafinou completamente. Chute torto, alto, sem nenhuma direção. Só tiro de meta para o Fogão, que precisa do gol. Nova Iguaçu vai se classificando. Daqui a pouco, 18. Rafael Navarro, mudança no ataque do técnico Marcelo Chamusca. 0-0, placar assim, saúde. Vem o Botafogo, Varley trabalha pela direita. Boa bola, dentro da área, derrubado o jogador alvinegro. Mas aí, fez ali o Ronald uma graça. Mas não teve nada, né, Wellington? É isso aí, não teve nada. Odilon, vamos confirmar as finais do Campeonato Carioca. Agora é oficial, sábado, dia 15 de maio, 21 horas e 15 minutos. Fluminense e Flamengo, Maracanã. Sábado, 22 de maio, 21 e 15. Flamengo e Fluminense, Maracanã. Já está nas redes sociais da Super Rádio Tupi. Muito bem. Repita aí para o Wellington Campos, para a audiência da Super Rádio Tupi, as datas. Vamos lá. Os dois próximos sábados, 15 e 22 de maio, 21 horas e 15 minutos, Maracanã, Fluminense e Flamengo decidindo o Campeonato Carioca. Informando Drogarias Venâncio. Mexeu o Botafogo, hein, Thiago Veras? É, ele põe um atacante, tira um volante. Entra o 18, Rafael Navarro, e sai o camisa 21, que acabou de levar cartão amarelo, Romildo. Muito bem, portanto, mudança na equipe do Botafogo. Já já o Beto Júnior vai falar. São 14 minutos dessa segunda etapa. Foi pro chão, Varley, houve falta. O árbitro tá marcando, é isso? Ou escanteio? O que, que houve, o Wellington Campos? Tá marcando falta. Ah, então falta, então arruma a casa aí, Wellington. Ele tá marcando falta, o próprio Bandeirinha entra ali no campo, o Rafael Gomes Rosa, e faz ali a preparação para a cobrança. Mais uma chance em bola parada, o próprio Varley vai para a cobrança, 0-0. Placar com ali alto. Muito bem, vamos lá então para a cobrança da falta para a equipe do Botafogo. São 7h20 da noite, hora certa, Tupi. Se ligue aí no tempo que o jogo tem. Passados 15 minutos de bola rolando, o placar do Super Futebol da Tupi, eu confiro já já, porque vem ali o Varley para a cobrança da falta para o Botafogo, lado direito, preparou, perna direita, bola levantada na área, mas aí já houve falta, o jogo está parado. Então confiro, 15 minutos de bola rolando, 15 da segunda etapa, segundo ato de espetáculo, placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo! Zero! Nova Iguaçu! Também zero. Todo mundo já sabe. Futebol é na Tupi. Girando o plantão Tupi de Esportes, Vinícius Gama. Onde não, Palmeiras venceu a Ponte Preta fora de casa por 3-0 e se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista. Aguenta aí, vem a bola do Nova Iguaçu perigosamente atacando a equipe da Baixada Fluminense. Chegou Anderson Kinzel, foi pro chão, reclamou de falta. A zaga do Botafogo consegue o desarme, vai para o ataque, tira a defesa do clube da Baixada Fluminense. A bola volta outra vez lá pela direita. André Santos vem com ela, perigosamente preparou. Nossa Senhora, que show de horrores! Fala, Vinícius Gama. Agora nas quartas de final tem Palmeiras e Bragantino, São Paulo e Ferroviária, Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Guarani. Odilon. Valeu, obrigado, Vinícius Gama. A bola volta, outra vez vem o time do Botafogo. Na frente a tentativa para o Ronald dentro da área, chega a zaga do Nova Iguaçu, corta. Põe a bola para a linha de lateral, é lance de mão para a equipe do Botafogo. Faz a cobrança, põe no terreno na tentativa do Varley, coloca no chão. Aí vem para a chegada do Botafogo, rolando a bola, Matheus Frizzo, ele abre jogada, boa bola para o Varley pela direita, cruzou na boca do gol, a tentativa da cabeçada, Matheus Nascimento, e a bola vai para a linha de fundo. Lance de perigo para o Botafogo, hein, o Wellington Campos. Ele deu uma chifrada na bola, né? Ele baixou a cabeça e meteu a testa na bola, tentando fazer o gol. Ela foi embora pela linha de fundo. Segue o 0-0, informando o time. Beto Júnior, comentarista que vai além das quatro linhas. Eu quero ouvir a sua opinião. Até aqui, Beto Júnior, 0-0 e o Botafogo sendo eliminado, Beto Júnior. É, o Botafogo continua com aquela síndrome do arame liso, né? Cerca, não faz nada e precisa de fazer um gol, né? Tá sendo eliminado com esse empate. Eu acho que essa mexida agora da colocada do Navarro no jogo, tirando o Romildo, pelo que a gente está dando para enxergar aqui da movimentação, ele já recuou, tirou o Pedro Castro da área, entrou ali na função dele o cara de origem, centroavante nato, que é o Navarro, ao lado do Matheus Nascimento. Aí no meio campo tá agora com o Castro e o Matheus Frizzo, e o Marco Antônio continua fazendo essa, fechando essa linha pelo lado esquerdo com o Ronald pelo outro lado. Vamos ver, o Pedro Castro, ele é melhor vindo de trás, e o Navarro, ele é um centroavante. Vamos ver se cada um na sua melhora o Botafogo, João. Muito bem, mexeu Nova Iguaçu, hein, Wellington Campos? Mexeu, saiu o Ian, número 9, entrou Canela, número 18, é a primeira mudança do time do Nova Iguaçu, informando o Rio de Prêmios. Olha o Fogão, lançamento pro Ronald, agora vai bater, defendeu Luiz Henrique, na cara do gol, Ronald perde uma grande chance, era o gol da classificação que o Botafogo perde, ô Wellington. Perdeu, você disse tudo, gol pronto ali, ele dominou, a cabecinha baixa, né? Bateu em cima do goleiro, que espalmou pela linha de fundo e escanteio. Botafogo teve uma ótima oportunidade, o goleiro fica caído, o jogo está parado, informando assim saúde. É, o jogo está parado, o goleiro do Nova Iguaçu sendo atendido e o Botafogo vai cobrar escanteio aqui pelo setor de esquerda. Galera ligada aqui na Super Rádio do PIB, meu amigo Luiz Alberto Barbirato, está lá em Nova Iguaçu, curtindo a transmissão do jogo do Botafogo. Rose Maria, Ana Clara Domingues, está ligada aqui na Tupi, obrigado pelo carinho. André Augusto Sá, é a galera do canal da Tupi no Facebook, obrigado pela audiência. Por enquanto vai dando Nova Iguaçu, a equipe da Baixada Fluminense vai se classificando para a final da Taça Rio, para enfrentar o Vasco da Gama. Você ligado na Super Rádio Tupi, confere comigo, são 7h25 da noite, hora certa, Tupi! Se liga aí no tempo que o jogo tem. Campeonato Carioca no Nilton Santos. Corrido, isso, 20 minutos de bola rolando, 20, segundo tempo, segundo ato de espetáculo, placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Também 0-0. Eu, você e o rádio aqui na Tupi. Quem compara, vem pra TIM. Venha ser TIM pré-top. 8 GB e WhatsApp incluído. TIM, mais vantagens e bônus em todas as recargas. Deixa eu abraçar aqui a minha comadre, a Triciana Menezes. Hoje é dia das mães. Ela que é a mãe da Juninha. O nosso Wagner Menezes também acompanhando a nossa transmissão. Um abraço pra todo mundo que curte aqui a Super Rádio Tupi. E um beijo pra Triciana, que é a mãe da Juninha. E também do Guilherme e do Ricardo. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Saúde é assim que se faz. Mais de 1000 médicos credenciados. Assim Saúde, 2102-5555. Ou fale com o seu corretor. Eu giro o plantão Tupi de Esportes, Vinícius Gama. No Campeonato Paranaense, nona rodada, Londrina vai vencendo a equipe do Coritiba por 1-0 no Estádio do Café e na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense vai derrotando o Maringá por 2-1, informando Rio de Prêmios. Ok, valeu, Vinícius Gama, sempre atento no plantão Tupi de Esportes. Beto Júnior, o jogo tá parado aqui, é tempo de você falar rapidinho desses 20 minutos iniciais dessa segunda etapa, Betão. É, esse último lance agora antes da parada é o exemplo claro do Botafogo. Como eu disse, o Marco Antônio tem qualidade de criação, ele tem velocidade, tem drible. Essa jogada foi totalmente isso, força, arrancou, levou. Só que os atacantes não sabem fazer gol. Então entrou agora o Navarro, tava livre. Se o Ronald tivesse levantado a cabeça, tocado pro lado, tava com o companheiro entrando sozinho e fazia o gol. O Botafogo tem que superar esse problema. A falta de pontaria e de tranquilidade na área dos seus atacantes. Muito bem, vamos para o escanteio, vem lá Varley para o Botafogo, levantou no primeiro pau, tira a zaga do Nova Iguaçu, corre atrás aqui do prejuízo, a equipe do Fogão dominando, na metade do caminho tem lá o Paulo Vitor, meteu bola para dentro da área, bola vai indo para a linha de fundo e é só tiro de meta e ponto final, Wellington Campos. É tiro de meta para a cobrança do goleiro da equipe do Nova Iguaçu. Ansioso pelo gol do seu time que ainda não saiu? Haja calma! É um indicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Anunciando para quarta-feira, galera. Bola rolando, Maracanã. Tem Fluminense e Santa Fé. A bola rola e você vai ouvir o locutor de todas as torcidas. Ao lado dele, o cara que tem a manha. É o Aranha, o cara que tem a manha. Sérgio Guimarães e Marco Vasconcelos. Aí às 11 da noite tem o Wagner Menezes com o Beto Júnior, com o Giro Esportivo. O seu programa líder de audiência de todas as noites na Super Rádio Tupi. A bola volta. Outra vez mais o Botafogo indo para o ataque lá pela ponta esquerda. Tentou Paulo Vitor. Atenção, passou por baixo. Vem lá a zaga do Nova Iguaçu. Corta, põe fora. Lateral para a equipe do Botafogo pela esquerda. Paulo Vitor vai para a cobrança. Atenção, meus amigos do Brasil, galera alvinegra ligada na Tupi. Pessoal está roendo as unhas. O gol não sai. O Botafogo vai ficando de fora da Taça Rio. A bola volta, vem lá Rafael Navarro. Ele está pela esquerda, tentou fazer o contato. Aí faz a virada de bola. Era para o Matheus Nascimento. Sai do gol, Luiz Henrique. E faz a defesa para o Nova Iguaçu, o Wellington Campos. É, tranquilo ali. O goleiro do Nova Iguaçu, nesta bola, segue o 0-0. O placar Tim. A bola segue rolando. Nova Iguaçu vai para o campo de ataque. São 22 minutos de bola rolando nessa segunda etapa. Aqui vem o time do Nova Iguaçu perigosamente na pela direita. Atenção, Dieguinho vem com ela, cruzou, centrou na área, tira a zaga do Botafogo. Põe fora, mas o último toque foi do jogador do Nova Iguaçu e o árbitro dá só tiro de meta. É isso, Thiago Veras? É verdade. Jogada pela direita, um cruzamento a meia altura, cabeçada do jogador do Nova Iguaçu entre os zagueiros do Botafogo. Ela subiu, foi para a linha de fundo. É tiro de meta para o Fogão. Vai dando Nova Iguaçu com esse empate 0-0, placar extra hiper. WhatsApp da Tupi, 980-18-8880. Já já vou até o Diogo Sampaio no jornalismo da Rádio Tupi, tá me chamando, já já eu falo com ele. A bola volta, vem o Botafogo. Rafael Navarro lá pela esquerda, ele tenta fazer a construção de jogada na metade do campo. Botafogo domina, aí volta tudo lá no seu sistema de defesa. Ainda o Botafogo, para, prende, olha, aí fica lá na construção do lance pela ponta esquerda, vem até Paulo Vitor na canhota, passou pela marcação, opa, falta no Paulo Vitor. Wellington Campos. Lá pelo lado esquerdo, a falta foi feita, jogador do Nova Iguaçu, número 4, Digão, diz que não foi nada, mas o árbitro marcou e é falta a favor da equipe do Bota. Mais uma bola parada, vamos ver se o Botafogo capricha para fazer o primeiro gol. 0-0, o placar Rio de Prêmios. Muito bem, vamos ver então o que vai acontecer nessa cobrança, meus amigos do Brasil. Atenção, vamos lá para a falta para a equipe do Botafogo. Quem vem lá, Thiago Veras? É o Friso, né? Atenção, bola levantada para dentro da área de soco. Sai Luiz Henrique, corta, tira de qualquer maneira. A bola dominada pela equipe do Botafogo e ela sai para a linha de lateral. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. A bola segue rolando. Você ligado aqui na Super Rádio Tupi. A bola rolando no campo do seu rádio. Chega lá na tentativa de fazer ali a invasão de área, mas aí houve falta. O árbitro para e marca. O jornalismo da Tupi não para. Diogo Sampaio me chama. Alô, Diogo. Alô, Dilon, um menino de 1 ano e 8 meses que foi o único sobrevivente do ataque à creche em Saudades, no Oeste Catarinense, teve alta neste domingo. A criança estava internada há 5 dias no Hospital da Criança em Chapecó. Agora deixar a unidade agora à tarde, o menino recebeu homenagens com balões e aplausos dos médicos e enfermeiros. Odilon. Ok, obrigado. Diogo Sampaio no jornalismo da Super Rádio Tupi. São 23 minutos de bola rolando. Drogaria Venâncio, quer garantir as melhores promoções sem sair de casa? Ligue 3095000 ou acesse venancio.com.br que a gente vai até você. Aqui Tupi, a bola segue rolando no campo do seu rádio, você junto com a gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Todo mundo ligado na Super Rádio Tupi. Vem pro jogo. Pelo alto sai a equipe do Botafogo tentando chegar pela direita. Tentativa de passagem, mas aí a zaga do Nova Iguaçu aparece para neutralizar. Tenta puxar contra golpe, sai lá na frente, a bola enfiada para o Dieguinho, ele dominou, chegou também lá na frente, é o Canela, mas aí a bola sai para a linha de lateral. Posse de bola para a equipe do Nova Iguaçu. Estou anunciando, galera, para terça-feira, em Valparaíso, no Chile, tem Flamengo e União La Calera. Mengão tentando manter a invencibilidade no seu grupo. Flamengo e União La Calera com o fenômeno do rádio brasileiro. Ao lado dele, a todo instante, a palhinha do Apolinho. Washington, Foi super craques Wagner Menezes, Marcos Coelho e Marco Vasconcelos. Todo mundo ligado na Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. Aqui domina, sai jogando a equipe do Botafogo. Lá pela metade do campo, a jogada da equipe alvinegra. Aí vem pela esquerda, Paulo Vitor tentou passar pela marcação, foi pro chão, falta nele. E vai tomar cartão amarelo o jogador do Nova Iguaçu, Wellington Campos. Ele veio por trás, o Canelo, né? Ele veio por trás e fez a falta em cima do jogador botafoguense. É mais um cartão amarelo no jogo para o Canela. O Nova... Vai, vamos lá. São duas mudanças no Botafogo, Dilon. Primeiro, 39, que é o Marcinho. Depois o 36, que é o Enio. São dois atacantes, o Marcinho é o meio atacante, o Enio é mais um atacante mesmo, velocidade. Então 39 o Marcinho, 36 Enio, já confirmo quem sai. Um é o Matheus Nascimento, sai o Matheus Nascimento 9 e entra o Marcinho com a camisa 39. Vamos ver quem sai para a entrada do Enio. Parece que é o número 70, Marco Antônio, hein? Vamos ver então quem que vai apontar exatamente mesmo, isso. 70, Marco Antônio. Então, quem entra agora? 36, Enio, no lugar do 70, Marco Antônio. Obrigado, Thiago Veras. Portanto, duas mudanças. Já o Beto Júnior vai falar. Falta pro Botafogo no primeiro pau. Tira a zaga. São 7h34 da noite. Hora certa. Tupi. Se ligue aí no tempo que o jogo tem. Já, porque o Fogão chega na beirada do campo. Bola batida em gol. Golaço, tá lá! Alvinegra, Pedro Castro fuzilando pro fundo da rede, na entrada da área, ele clareou, perna canhota, mandou a bola pro fundo da rede. É a classificação alvinegra, Pedro Castro, camisa número 33, mete pro fundo da rede, na marca de 27 minutos de bola rolando, galera, o Fogão vai chegando à final da Taça Rio. Pedro Castro, que golaço, quando a rede balança, a galera do Botafogo vibra de montão. Pedro Castro, é o gol do Botafogo, agora no placar do Super Futebol da Tupi, tá lá. Fogão tem um, Pedro Castro, que golaço, 0. Que golaço, esse é o golaço na concepção da palavra, porque primeiro começa com o lançamento do Varley, ali próximo do grande círculo, ele joga a bola no bico da grande área, lado esquerdo do ataque botafoguense, de fora da área, o Pedro Castro olha o goleiro e joga por cima dele, o goleiro fica olhando, torcendo, igual quando você está olhando para o céu, olhando o avião passar, e a bola passando e balançando as redes do estádio Nilton Santos. Pedro Castro escreve o nome dele na história do jogo e bota o Botafogo nas finais da Taça Rio contra o Vasco da Gama. Muito bem, portanto, Vasco e Botafogo na final da Taça Rio. Que golaço do Pedro Castro, hein, Vinícius Gama? É isso aí, Odilon. Esse foi o segundo do Pedro Castro no Campeonato Carioca. 15º gol do Botafogo, que se classifica para a final da Taça Rio com esse resultado, informando o time. A bola levantada para dentro da área do Botafogo, subiu lá o jogador, que era exatamente o Canu. Aí ele faz o corte, a bola sai para a última linha e o árbitro está marcando falta de ataque da equipe do Nova Iguaçu. No Rio de Prêmios tem casa, mas Jeep Renegade na garagem, no especial Mês das Mães. Você ligado na Super Rádio Tupi. São 17 horas 37 minutos. Vamos chegando quase a 30 minutos nessa primeira etapa. Eu quero ouvir o Beto Júnior, o gol que pode dar a classificação pro Botafogo. Que golaço do Pedro Castro, hein, Betão? Com certeza que a gente falava. O Pedro Castro, como estava jogando no primeiro tempo, enfiado na área junto com o Matheus Nascimento, ele perdia essa condição. Ele é bom na posição dele, vindo de trás. E foi o que aconteceu no segundo tempo. Recebeu essa bola fora da área, lá na quina da grande área, e teve toda a percepção, viu o goleiro antecipado e usou o que ele tem de melhor, que é a batida na bola, colocou por cima, um belo gol. Acho que serve para o Chamusca parar de inventar e colocar cada um na sua posição, que o trabalho pode começar a fluir. Já não é fácil, inventando então fica mais complicado. Você ligado na Tupi, meu amigo doutor Marco Aurélio, lá em Nova Iguaçu, curtindo a gente. Um abraço, doutor Marco. Obrigado pela audiência. São 7h38 da noite, hora certa. Tupi, se ligue aí no tempo que o jogo tem. Campeonato Carioca. No Nilton Santos. Minutos de bola rolando, 30, galera. É o segundo tempo de jogo, segundo ato de espetáculo. Placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo! Fogão tem um, Pedro Castro, e que golaço! Nova Iguaçu! Zé. Você e o rádio aqui na Tupi. Quem compara, vem pra TIM. Venha ser TIM pré-top. 8 GB e WhatsApp incluído. TIM mais vantagens e bônus em todas as recargas. Aqui chega o Nova Iguaçu com falta e o jogo tá parado, hein, Thiago Veras? É verdade. Agora o resultado interessa pro Botafogo, né? Falta em cima do autor do gol, do Pedro Castro, já cobrada. Falta já cobrada, a bola sobra outra vez. A chegada do jogador, que era o Ronald. Ele faz ali o giro. Atenção de frente para o crime. Rolou, tentou passar, foi pro chão, jogador alvinegro, jogou camisa 18, o autor do gol, aliás, o 33, o Pedro Castro, mas aí não houve falta. O árbitro mandou seguir, segue o jogo, domina a equipe do Botafogo, vai para o ataque, trabalha pela direita, Varley vem com ela, atenção, Varley cruzou na boca do gol pro Ronald, testou, a bola vai pra linha de fundo, mas o árbitro marca o quente. Impedimento, Wellington Campos? É, deu ali um impedimento. Impedimento marcado, portanto, para o ataque do Botafogo. Você ligado aqui na Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. Fala. No cruzamento do Valei, a bola na cabeça do Ronald, ele... Daqui a pouco você volta, Wellington, tá picotando o seu microfone. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Você pode não saber, mas há 18 anos, a Med Levinson cuida da sua saúde e de milhões de brasileiros. Conta com a gente. São 32 minutos de bola rolando. É o segundo tempo, o Botafogo vai se classificando para a final da Taça Rio. Vai vencendo a equipe da Baixada Fluminense. Botafogo que não perdeu para o Nova Iguaçu nesse campeonato carioca. O Botafogo empatou no jogo anterior e tinha vencido na primeira partida pelo placar de 2-1. Vem a bola com a equipe do Botafogo, mas aí houve falta. Falta perigosa e a favor aqui do time do Nova Iguaçu pela esquerda de ataque, hein, o Thiago Veras? É verdade. Nova Iguaçu tem essa oportunidade na falta, na bola parada. Teve um cartão amarelo para o Marcinho nessa jogada, que inclusive conversa agora com o árbitro da partida, o Alex Gomes Stefano. Ela na intermediária, dali o camisa 4 do Nova Iguaçu. O Digão é quem vai jogar na área do Botafogo. Nova Iguaçu quer um empate por enquanto. Fogão classificado, tá 1-0 pro Botafogo, placar calma. Digão vai pra cobrança da falta na intermediária, preparou, Digão levantou pra dentro da área, a bola vai passando pra fora, mas houve um desvio no meio do caminho, e essa bola foi extremamente perigosa. Não pode empatar o Nova Iguaçu, Thiago Vera. Muito perigo no cantinho esquerdo do goleiro Douglas Borges, quase o gol de empate. Tem escanteio Nova Iguaçu. Se segura, Fogão. Por enquanto, 1-0 Botafogo, Dilon. Vamos lá, escanteio para a equipe da Baixada Fluminense lá pelo setor de direita. Vai mandar a bola para dentro da área. Tem um monte de gente de laranja na área do Botafogo. Levantamento feito, a tentativa da cabeçada. Ajeita ali o time do Botafogo. E aí chega lá o jogador. O Canela meteu a mão na bola. O futebol é com o pé, né, Thiago Veras? É, mal basquete. Vôlei. Vôlei até pode com o pé, né? Hoje em dia. Mas futebol com a mão não dá, né, Dilon? Aqui Tupi, 1-0 vence a equipe do Botafogo. Beto Júnior, 34 minutos, 1-0. Esse gol está sendo extremamente importante para a equipe alvinegra. Beto Júnior, não pode deixar empatar, Betão. Com certeza, né? Tem que manter a postura. O Botafogo, depois do gol, vem deixando o Nova Iguaçu chegar em algumas bolas, né? Tem que continuar como ele estava fazendo, subindo a marcação, roubando bem as bolas, né? No meio campo, não deixando o time do Nova Iguaçu se criar. Depois fez esse gol, tem aquele relaxamento comum. A gente já observa alguns jogadores, um vibrando olhando pro outro, com uma tirada para fora. Ainda não acabou, tem muito jogo pela frente. Seria interessante até produzir para tentar fazer mais um. Fica com 1-0, acomodando, vem um escanteio maluco. Enio vem com o Botafogo lá na ponta esquerda, invadiu a área, rolou. Rafael Navarro foi acionado, a bola batida em gol, para fora! Para fora! Ô, Wellington Campos. Quase o Botafogo faz o seu segundo gol. A jogada do Enio para o Rafael Navarro. Ele ajeitou, bateu e a bola foi embora pela linha de fundo, saindo à esquerda do goleiro Luiz Henrique. 1-0 o Botafogo, placar assim, saúde. Tem mudança na equipe do Botafogo, Thiago Veras. São duas mudanças. Primeiro, o Rickson, 28. Sai o Pedro Castro, autor do gol, camisa 33. Confirmando o Rickson em campo, 28. Sai o 33, Pedro Castro, no Botafogo. A outra mudança: entra o 13, Jonathan, no lugar do 31, Ronald. 13, Jonathan, sai o 31, Ronald. O Jonathan vem para a lateral direita e o Varley vai para a ponta direita, Dilon. Muito bem, já já também o Beto vai falar sobre isso. Quando chega lá o Botafogo no ataque, sai o goleiro Luiz Henrique, dá um bico na bola, tira de qualquer maneira. São 7h43 da noite, hora certa, Tupi. Se ligue aí no tempo que o jogo tem. Faltando 9 para acabar o jogo no tempo regulamentar aqui no estádio Nilton Santos. Placar do Super Futebol da Tupi é esse. Botafogo! Tem um gol do bravíssimo Pedro Castro. Nova Iguaçu! 0. Super Rádio Tupi. Tupi, a Super Rádio do Brasil. Aqui no estádio Nilton Santos, o Botafogo vai vencendo pelo expulso. Placar de 1-0. Quem foi expulso? Foi expulso o jogador Marquinhos. É que no lance anterior, ele fez uma falta no meio campo, tomou amarelo. Agora fez outra falta, tomou vermelho, está fora. O Botafogo fica com 10 jogadores, Odilon. Caramba, para piorar a situação, não bastasse a questão do gol que fez agora. Agora, com um a menos, vai ficar bem complicado, hein, Thiago Veras? Que coisa, né? Ele entrou no segundo tempo, não fez nada no jogo, a não ser duas faltas que renderam 2 cartões amarelos e depois o vermelho. Que coisa, hein? Só o Botafogo mesmo, Odilon. Coisas que só acontecem ao Botafogo, hein, Beto Júnior? Que maluquice, hein, cara? Putz. O cara entra no jogo, como o Thiaguinho falou, né? Ele entra no jogo, não faz nada, além de 2 faltas e expulsão. Podendo jogar aí o trabalho dos companheiros no mato, tranquilamente. Porque o Botafogo, normalmente, ele perde fôlego no segundo tempo. Ele baixa seu rendimento na segunda etapa. Isso aí é a temporada toda, até o momento. Então, assim, já seria uma queda natural. E agora, com menos um, e essa modificação do Chamusca, colocando o Jonathan para fechar mais ali na lateral. Olha o Enio, invadiu a área, rolou na boca do gol, quase o Botafogo faz o segundo. A bola volta ainda. Agora a chegada do Varley pela direita, cruzou na área, saiu o goleiro, deu um soco na cara da bola, afastou, voltou pro Enio, de fora da área, o chute salva a defesa do Nova Iguaçu em cima da linha. Quase a equipe do Botafogo faz o segundo. O Enio não desiste, tá no ataque pela direita. O Botafogo domina, vai tentando chegar ao segundo gol. Tentou Enio, ainda Varley, passou pela marcação, derrubado. É falta! Perigosíssima! Um passo mais seria pênalti pro Botafogo, Marinho Campo. Ah, mais um pedacinho só. Mais uma chuteirinha pra frente e seria pênalti a favor do Botafogo. Cartão amarelo para o número 3, Rafinha, da equipe do Nova Iguaçu. Ótima oportunidade teve o Botafogo no lance anterior. 1-0, Bota, placar, Tim. Vamos então para essa falta. São 38 minutos agora nesta segunda etapa. O Botafogo quer ampliar o placar. Atenção, meus amigos do Brasil, galera ligada na Super Rádio Tupi, se posiciona para a falta. O Varley, lá com a camisa 25, quase em cima da risca da linha da grande área pela direita. Capricha Christian Barley, falta pro Fogão, levantou no centro da área, a bola vai sobrando lá do outro lado, Enio pegou, levantou, pra quem? Pra ninguém, a bola vai pra linha de fundo. E agora tem mudanças na equipe do Nova Iguaçu, tô vendo entrar aí o camisa 19, no lugar do Dieguinho, é isso, Thiago? Isso, saiu 10, Dieguinho, entrou 19, Andrei, 19, entra Andrei, sai Dieguinho, número 10. E tem uma outra mudança também para acontecer. Pra 17 sair... no 5. Não, 7, camisa 7. Quem entrou foi o 17. É? É, ele botou errado. É a placa, então. O 7 é o 15, já estava no campo. É 17 no 5. João Pedro, então. É isso, Hélio. Te ajuda, Hélio. É, então confirma pra gente. O quarto árbitro botou 7, aí é brabo, né? Tá pegando o que tá acontecendo em campo, levando pra fora das quatro linhas. Meu Deus do céu, vamos lá. É contagioso, amigo. É, amiga, a parada tá frenética. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Vem o Nova Iguaçu, lá pela direita, o Botafogo vai se classificando, tem um homem a menos, atenção, chegou na área, a bola atirada direto pra linha de fundo, houve o desvio das águias, escanteio para o Nova Iguaçu. E aí o Botafogo se fecha todo, Thiago Veras. E tirando o goleiro do Nova Iguaçu, você pode perceber aí, Odilon, todo mundo do Nova Iguaçu no ataque e o Botafogo, todo mundo na defesa. É verdade, tem que segurar o resultado, bola metida na boca do gol, atenta, opa, já houve a falta, não vale mais nada. O jogo tá parado, Thiago Veras. É, uma cabeçada no travessão, mas pra mim, o jogador do Nova Iguaçu fez a falta, ele se apoiou no jogador do Botafogo. A falta existiu, o árbitro tava em cima do lance e marcou essa infração. Falta em cima do Jonathan, bem marcada, na minha opinião, Dilon. Qualialto Proteção Veicular, você é protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. São 7h48 da noite, hora certa. Tupi! Se liga aí no tempo que o jogo tem. Campeonato Carioca no Nilton Santos. Corridos, 40 minutos, faltando 5 para acabar o jogo aqui no Nilton. O Fogão vai se classificando para a final da Taça Rio. Placar do Super Futebol da Tupi é esse. Botafogo! Tem um gol do Pedro Castro. Nova Iguaçu! 0. Eu, você e o rádio aqui na Tupi, a Super Rádio do Brasil. Daqui a pouquinho, galera, tem o Rolando a Bola. Tem aí o Bruno Cantarelli com o Rubem Leão. Eles vão analisar essa rodada, vão falar da final do estadual. Tem Fla-Flu, tá indo pra Vasco e Botafogo na final da Taça Rio. É muito assunto pra daqui a pouquinho. Bruno Cantarelli, o Rubem Leão e os Super Craques da Tupi. Todas as informações até as 10 da noite. A partir das 10, o giro esportivo de domingo com o Geraldo Senna. Aqui na Super Rádio Tupi, aqui tem amarelo. Pra quem, Thiaguinho? Paulo Vitor cometeu a falta, foi advertido pela arbitragem, amarelo pra ele, camisa 46 do Botafogo, de novo em bola na área do Fogão. Digão vai pra falta, atenção, bola na área do Botafogo, chega fechando tudo, a zaga alvinegra, a bola vai embora pra linha de fundo, se segura Botafogo, não pode dar mole Botafogo, o Nova Iguaçu quer chegar na final da Taça Rio, atenção galera alvinegra, cruzem os dedos, atenção galera do Fogão, vem lá, escanteio pro Nova Iguaçu. É cada hora que vem a bola na área do Botafogo, um show de horrores. Atenção, preparação, levantou na boca do gol, a bola testada, o time do Nova Iguaçu tem oportunidade pela direita, a bola bate na zaga e sai pra linha de lado, lance manual, manual para a equipe do Nova Iguaçu fazer a cobrança aqui, Tupi, a Super Rádio do Brasil. Lateral vai ser cobrado, 42 minutos, o Nova Iguaçu tem lateral aqui pela esquerda, vai jogar a bola pra dentro da área, atenção, a bola... Estava para fora! Pra fora, a bola passa e vai pra fora. Meu Deus do céu, tomei um susto. Eu vi essa bola no fundo da rede. Ai, ai, ai, ai, ai, Thiago Vera. Que lance foi esse, Odilon? Arremesso lateral, a bola foi pra área do Botafogo. Marcação completamente errada. E dois do Nova Iguaçu. A impressão que eu tive é que um atrapalhou o outro. Por isso, ninguém pegou em cheio. Mesmo assim, a bola passou raspando a trave esquerda do Douglas Borges. Olha só o que é irresponsabilidade velocidade do Marcinho, deixando o Botafogo com 10, está fazendo esse fim de jogo. É isso, 43, faltam 2 para acabar o jogo. O Botafogo tenta a retomada, sai lá na metade do caminho, tinha lá a chegada do Enio, aí na tentativa de saída, no bate-rebate lá, brigando pela posse de bola, Jonathan está com ela, tenta fazer a jogada, a bola enfiada aqui para a direita, o Varley tenta chegar na parada, aí vem o time do Nova Iguaçu na chegada do Rafinha, aí Varley também, só que a bola sai para a linha de lado, posse de bola para o time da Baixada Fluminense. Qualialto Proteção Veicular, você protegido a partir de R$125 mensais, ligue 3040-7474. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção, você ligado junto com a gente. Daqui a pouquinho tem o Rolando a Bola, tem o Bruno Cantarelli, tem o Rubem Leão, tem os super craques da Tupi, muitas informações. Vamos ver se vai se confirmar Botafogo e Vasco na final da Taça Rio. O Fogão vai para o ataque, tenta chegar agora o Nova Iguaçu, na mais 4. Caramba, vamos até os 49. Chegamos já quase na marca de 45. E o time do Botafogo joga a bola para a linha de fundo, aliás, para a linha de lateral. E é lateral para o Nova Iguaçu aqui pela esquerda. É lance perigoso. Vamos ver, já quase 45 dessa segunda etapa. Vamos até os 49. O Wellington já informou. Mais 4 minutos. Aí chega o Botafogo. Cano domina. Falta. Falta, claro que é falta. O jogador do Nova Iguaçu empurrou e é falta. Correto o árbitro, hein, Thiago Veras? Correto o árbitro. Primeiro não foi nada, se jogou, deu um peixinho ali o jogador do Nova Iguaçu. Depois a falta em cima do Canu, que apesar de jovem, vai conseguindo ali, ó, na malandragem, gastar o tempo, saiu da bola, deixou o Douglas Borges, é isso aí. É um sufoco total que o Botafogo leva, cada segundo é importante. Tanto que ele leva cartão amarelo por retardar o Canu 2 do Fogão, de longo. Aqui Tupi, a super rádio trocou do Brasil. Vamos lá então. Saiu o Luan. Luan Lúcio, número 11, entrou o Everton, número 20. Everton 20 no lugar do Luan Lúcio, número 11, informando Rio de Prêmios. Muito bem, aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Deixa eu abraçar carinhosamente os meus amigos doutores, o Vinícius Ogbe e também o doutor Plínio Gabriel, galera lá no Instituto do Cérebro, no centro do Rio de Janeiro. Eu estive lá sendo atendido por eles, com muito carinho. Muito obrigado aí pela atenção e também pelo carinho de sempre. Um abraço a esses dois grandes neurologistas que atuam lá no Instituto do Cérebro e toda a equipe lá do Instituto do Cérebro, na Rua do Resende, no centro do Rio de Janeiro. Quero abraçar também a doutora Carolina Fittipaldi e o pessoal do INCA, também o doutor Christian, galera também lá do INCA, onde eu estive lá internado e muito bem atendido. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês, um forte abraço. A bola volta, outra vez na chegada pela ponta esquerda, na tentativa, na posicionamento do Nova Iguaçu. Quem chega na parada é o Rafinha. Rafinha domina, faz o giro, entrega mais atrás, o Anderson Kinzel, ele tentou fazer a jogada, abriu o jogo lá pela direita, aí 46, o sinal da Tupi já marca 46! Alberto vai comentar, o Botafogo vai se classificando, o Nova Iguaçu não se dá por vencido, quer empatar o jogo. Vamos até os 49, faltam 3 para acabar. Nova Iguaçu vai para o ataque, dá pelo setor de direita, na chegada então do João Pedro, ainda ele vem 5 pessoas do Nova Iguaçu e a falta está marcada. Os caras não querem dar espaço de jeito nenhum, aí não teve outro recurso a não ser a falta, hein, Thiago Veras? Os dois foram pro chão, mas a falta realmente favorece ao Botafogo. Falta de jogo, e aí o jogador fica caído lá, o Paulo Vitor, para ganhar tempo, é isso aí. Agora chama, o árbitro pede até o atendimento médico para o Paulo Vitor. Fogão vai segurando como pode, só Deus sabe como essa classificação está acontecendo. 1-0 Fogão, placar calmão, Dilon. Tem que segurar o jogo, né, Beto? Tá passando o tempo, faltam 2 minutos só para acabar, Beto. Com certeza, Dilon, mas o Botafogo, depois que fez o gol, já começou a dar uma recuada. Depois da expulsão do Marcinho, aí deu barato a voo completamente. Aquele lance agora que a gente viu, a sorte do Botafogo é que o jogador do Nova Iguaçu marcou o companheiro e não saiu o gol. Tá tudo, bateu aquele desespero. A gente tinha falado, o Botafogo, ele baixa o seu rendimento físico, né, da metade do segundo tempo pro final. Com um a menos, esse desespero aí. Vamos segurar, galera. É isso, não pode dar mole. Meu amigo Alex Gargano está curtindo a gente nas ruas do Rio de Janeiro. Obrigado pela carona, Alex. O Lucas Dantas também está curtindo aqui a Super Rádio Tupi. Giovanni Martins, lá em Santa Catarina, ligado na Super Rádio do Brasil. Obrigado pela audiência dessa galera que vai comemorando a vitória do Botafogo e a classificação para jogar a final da Taça Rio com o Vasco da Gama. Está dando nesse momento Vasco e Botafogo. É a final da Taça Rio. Vamos ver o que, que vai acontecer, meus amigos do Brasil. Galera ligada na Tupi, falta para o Nova Iguaçu. Lá no meio de campo, Digão vai pra bola, por elevação, levantou pra dentro da área, chega a zaga do Botafogo, dá um bico pra frente, metendo bola lá pra frente, na corrida. Tá sem goleiro. Agora tá sem goleiro, vem lá o time do Nova Iguaçu no desespero, tira de qualquer maneira, corta de qualquer maneira, bola pro mato que o jogo é de campeonato. Andrei cortou, tava sem goleiro, Wellington Campos. Sem goleiro, o goleiro foi tentar sorte lá no ataque, mas não deu nada pra ele não. O Botafogo armou ali um contra-ataque e tentou fazer o segundo. Tem que valorizar essa bola aí, Fogão. Quando termina, deu Botafogo na final da Taça Rio. Botafogo! Um gol do Pedro Castro. Do Iguaçu. Zero. Você e o rádio e a felicidade da galera alvinegra, Thiago Veras, o Wellington Campos. Com certeza, foi bastante sofrido, não foi um grande futebol, mas o Botafogo está na decisão da Taça Rio, enfrentando o Vasco, duas equipes que vão estar juntas também na Série B. E o Botafogo consegue agora ir em busca desse título e sempre decisivo ele. O Pedro Castro talvez hoje seja o único do elenco que pode trair alguma coisa de diferente para o Botafogo nesse momento, Odilon. Muito bem. Beto Júnior, comentarista que vai além das quatro linhas. Eu vou te acionar para você resumir para a gente esse 1-0 para o Botafogo. Foi sofrido, mas garantiu a classificação para a final, o que pode dar ao Botafogo aí uma premiação. E aí é importante também para esse início de Série B dar moral para o time. Vem aí o comentarista. Comentarista que vai além das quatro linhas. Beto Júnior. Exatamente, o Dilon, sendo bem breve aqui, né? É, em relação de chegar na final, ter dois jogos contra o Vasco é importante, é um parâmetro maior para ser para a torcida e para o próprio Chamusca observarem esse time. Continua com os mesmos problemas, além da desorganização, que aí ela veio por causa da chegada de novos jogadores, você não tem uma cara ainda, ok. Isso aí o tempo vai melhorar. Agora, um problema crônico do Botafogo tem que ser consertado para ontem, senão ele vai ser atropelado, estou dizendo atropelado no início da Série B, porque não vai ter refresco, é um jogo atrás do outro. É questão do ataque do Botafogo. A defesa se comporta ali de uma forma ok, com ainda mais se o Gilvan entrar em forma junto com o Canu. O garoto Souza ali também é mais inexperiente, mas não vejo o problema ali, é mais de posicionamento e tudo mais. Agora, o ataque do Botafogo, enquanto o Chamusca não consertar isso, ou contratando, ou trabalhando mais ali as definições, é um ataque de risos. Os caras não sabem chutar pro gol. A tentativa dele hoje de colocar o Pedro Castro lá na frente foi simplesmente porque o Pedro Castro, ele é o jogador que tem a melhor finalização do elenco. Então ele tentou colocar o cara lá na frente e teve aquela única oportunidade no primeiro tempo em que ele recebeu do Marco Antônio e botou no travessão. Depois, ele tá claro que ele vai render muito mais na posição dele, vindo de trás, ele é um meio campo. Ele fez aquele golaço 1-0. De resto, Ronald, Marcinho, o próprio Marco Antônio, que é um bom jogador, ele no Botafogo, ele tem que ser titular, mas ele carrega bem a bola, ele dribla, ele tem força, não tem conclusão. Ronald não tem conclusão. O Navarro tá voltando, tem que trabalhar esse cara. Ele é o centroavante que o Botafogo tem, se não for contratar ninguém. Tem que melhorar isso, tanto a jogada, criar algumas jogadas, triangulações, para você ter o cara da conclusão mais livre. E esse cara da conclusão tem que ser preciso. Às vezes você tem uma, duas, três oportunidades, tem que fazer dois gols. E o Botafogo não consegue isso. Então, se o Botafogo não consertar isso urgentemente, aí eu repito, ou vai buscar alguém, ou tentar melhorar os caras que já estão lá dentro, vai ser complicado. Porque, como eu disse, Série B é igual a Série A nesse sentido. É quarta, domingo, é quinta, é sábado, não tem tempo para respirar, é viagem. E os adversários estão aí, se preparando, jogando, disputando. Então, aí, quando o Botafogo abrir o olho, ele está onde? Vai estar no meio da tabela? Vai estar lá embaixo? Aí, para recuperar, é o desespero. Então, assim, que esses dois jogos contra o Vasco dê a possibilidade do Botafogo subir um pouco o seu patamar, subir um pouco ali a exigência e ver se ele consegue corresponder e evoluir esses caras que estão aí. Porque eu sei que é difícil buscar contratação, não tem dinheiro. Então, assim, com os caras que estão aí no Botafogo, ele tem que levantar e tem que evoluir esses caras, senão vai ser complicado, João. Esse é Alberto Júnior, comentarista que vai além das quatro linhas, trazendo para você a opinião do jogo. Botafogo passou um perrengue, mas se classificou, vai enfrentar o Vasco da Gama na final da Taça Rio. Você ligado na Super Rádio Tupi. Vamos fazer um resumão do Campeonato Carioca? Quem são os finalistas do Campeonato Carioca? Os finalistas da Taça Rio e os outros estaduais pelo Brasil. Alô, alô! Vinícius Gama. Dali Gama. É o Dilon, semifinal do Campeonato Carioca, as partidas de volta, além de Fluminense 3-1 para a Portuguesa no Maracanã mais cedo, com o Thiago Felipe, Gabriel Teixeira e Kaique. Tivemos ainda ontem Maracanã Flamengo 4-1 para o Volta Redonda, portanto teremos aí um Fla-Flu mais uma vez, né? Segunda temporada seguida, decidindo o Campeonato Carioca nos dois próximos sábados, Maracanã 9:05 da noite. Na Taça Rio teremos Botafogo e Vasco da Gama. Botafogo que acabou de vencer o Nova Iguaçu por 1-0 e em São Januário Vasco 2-1 para o Madureira. Nos outros estaduais pelo Brasil, Campeonato Mineiro, teremos a decisão Atlético e América. O América que hoje venceu o Cruzeiro de novo 3-1 no Independência, já tinha vencido a primeira partida por 2-1. No Mineirão, Atlético e Tombense empataram 1-1 ontem. O Atlético jogando com time misto, já tinha vencido a primeira partida por 3-0. Campeonato Gaúcho, a semifinal tivemos na Arena do Grêmio hoje, Grêmio na final 2, Caxias 0, teremos um Grenal, já que ontem no Beira-Rio, Inter venceu Juventude por 4-1. No Pernambucano, a semifinal, tivemos hoje na Arena Pernambuco, Náutico na final 2-1 para o Sport. Náutico agora enfrenta na decisão o vencedor do confronto entre Sport, Recife e Salgueiro. Partida que vai acontecer amanhã às 8 da noite na Ilha do Retiro. No Campeonato Paulista, tivemos aí hoje a vitória o empate do São Paulo 1-1 com a equipe do Mirassol, o Corinthians vencendo o Novo Horizontino pelo placar de 2-1. E o Palmeiras também venceu a sua partida, portanto, teremos nas quartas de final do Campeonato Paulista o Corinthians enfrentando a Inter de Limeira, o São Paulo jogando contra a Ferroviária de Araraquara, Bragantino e Palmeiras e ainda Mirassol e Guarani dos quatro grandes. Apenas o Santos não está mais, já está eliminado do Campeonato Paulista, Odilon. Ok, valeu Vinícius Gama, no plantão mais completo do rádio do Brasil. Daqui a pouco ele volta no Rolando a Bola e também com o Geraldo Senna no Giro Esportivo de 10 à meia-noite. Meus amigos do Brasil, vem aí o Rolando a Bola com o Bruno Cantarelli, com o Rubem Leão e todo o timaço da Tupi para a repercussão das finais do Campeonato Estadual Fla-Flu e também da Taça Rio, Vasco e Botafogo, tudo isso para você já já no Rolando a Bola da Super Rádio Tupi. Agradecendo sempre o seu carinho e a sua audiência. Super Futebol Tupi tem um oferecimento de Extra Hipermercado. Mais barato extra. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia. Assim Saúde. Planos individuais e corporativos. Saúde é assim que se faz. Ligue 2102-5555. Quali Alto. Proteção veicular. Ligue 3040-7474. Drogaria Venâncio, ligue 3090-5000 e receba seu pedido em casa. Tim, imagine as possibilidades. Med Levinson, para cuidar da sua saúde, conta com a gente. Rio de Prêmios, mudando vidas todos os domingos. E Calmã, é da Aspen Pharma. Calmã é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A próxima atração é o Rolando a Bola com o Bruno Cantarelli e o Rubem Leão, agradecendo sempre a sua audiência. Fiquem na Super Rádio Tupi. Aquele abraço, galera! E deixe você ficar por aí. E deixe você ficar por aí. Extra.